Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aqui enxertar no programa um item que eu esqueci de mencionar ali, mas que é muito importante para isso, que é o tema daquilo que eu chamei o trauma de emergência da razão. Em primeiro lugar, não podemos confundir a razão com a mera capacidade de raciocínio, nem com a capacidade do. Normalmente a palavra está associada Logos, quer dizer palavra ou fala, e ratio, quer dizer número, cálculo, proporção. Mas essas duas ideias, elas não abrangem a totalidade do que nós entendemos por razão. Razão, no fim das contas, é a ideia de sistema ou de todo e parte. É a concepção das coisas como um todo organizado. Então, digamos, a razão é a capacidade de perceber totalidades organizadas nas suas relações com as partes e das partes entre si. Basta dar essa definição para você ver que a operação da nossa razão, ela é limitada, porque ela só pode lidar com totalidades completas. Portanto, quando você entra numa escala de infinito e tal, escapou do domínio da razão. Ora, a razão é o único meio que o cidadão, o ser humano, tem para orientar a sua conduta de modo que ela não seja totalmente desastrosa. A razão tem uma finalidade eminentemente prática e, através, vamos dizer, do controle de processos que nós acreditamos que são de causa e efeito, quer dizer, você desempenhar determinadas ações para obter um determinado resultado. Aquilo que Max Weber chamava ação racional segundo fins. É claro que nesse raciocínio podem entrar elementos que nós consideramos irracionais, como, por exemplo, no caso de um rito para produzir chuva. Quer dizer, o pajé que está fazendo o rito, ele acredita que há uma conexão causal entre o rito e a chuva. Ele pode estar certo ou errado, mas o enfoque dele é racional, em todo caso, quer dizer, ele está conectando uma coisa com outra. Então, esse conectar e desconectar, esse unir e separar, isso é próprio da operação da razão. Fora da razão, nós não temos absolutamente nada que possa nos orientar na conduta prática. Porque se nós dissermos, bom, intuição, mas intuição é apenas a percepção de uma presença. A intuição dificilmente poderá te revelar algo que não está presente. Embora seja obrigatório admitir que o horizonte de consciência das várias pessoas sendo diferentes, aquilo que para um está ausente, para outro pode estar presente. Mas essa conjeturação de efeitos futuros, de modo a orientar a nossa ação, isso aí é propriamente a razão e não tem nada a ver com a intuição apenas fornece elementos que você vai articular racionalmente. Bom, todo ser humano nasce dotado da capacidade para a razão. Porém, para se utilizar dela, ele vai precisar de uma série de recursos que tem que ser aprendido com a cultura. Então, por exemplo, o fato do sujeito nascer racional não quer dizer que ele nasça sabendo fazer cálculos, ou que ele nasça sabendo falar, articular um silogismo, articular uma narrativa. Ele não tem essa capacidade, ele vai ter que desenvolvê-la através do aprendizado. Agora, acontece que um bebê que nasce, ele não nasce no mundo dos bebês, ele nasce no mundo dos adultos. Então, isso quer dizer que os problemas e dificuldades que o cercam são os mesmos que cercam um adulto. Só que o adulto tem já alguns conhecimentos a mais que permitem operar num nível mais alto de razão, e ele não tem isto. Então, o bebê, por isso, ele está, vamos dizer, indefeso, não só fisicamente, mas também cognitivamente. A experiência, acho que mais constante dos bebês é não entender o que está acontecendo. Tá certo? E também não entender o que se espera dele. No processo que as pessoas chamam de educação das crianças, o número de mal-entendidos que se introduz ali é uma coisa terrível. Eu ontem mesmo estava mencionando isso aí, a maior parte dos adultos não entende que, por exemplo, para uma criança se tornar sensível ao conteúdo de uma mensagem verbal, ela já precisa ter uma linguagem relativamente desenvolvida. Então, no começo, ela não vai pegar a mensagem que ela vai receber É o do tom que a coisa foi falada e não o do conteúdo significativo. Isso é uma das inumeráveis, um dos inumeráveis malentendidos que se introduz na comunicação entre adultos e crianças. Então, isso quer dizer que você ser um bebê é você estar perdido num cenário do qual você não compreende absolutamente nada e que você só poderá vir a compreender na medida em que adquirir, né, meios de operar com a razão em nível mais eficiente e mais vasto. Isso quer dizer que o padrão de segurança de uma criança pequena não é ainda a razão dela mesma. Ela não tem ainda razão suficiente para ela se explicar o que está acontecendo e para ela se orientar a si mesma no ambiente. Então, ela vai se apegar ao quê? Algo que eu chamo símbolo da razão, que é o símbolo da ordem. O símbolo da ordem pode ser a mãe no começo, tá certo? Então, a mãe age com o garoto de uma maneira mais ou menos constante e coerente. Quando ele chora, ela traz a mamadeira, ela cuida dele, etc. Então, ela representa naquele momento a ordem. Quer dizer, o quantum de ordem é acessível para aquela criança no momento. E enquanto a mãe está perto, ele sente que tudo está sob controle. Parênteses, eu comecei a desenvolver esta investigação da razão porque em geral, a ideia de traumas associados à sexualidade me parecia muito rebuscada, porque ele só pode entrar em cena bastante depois. A não ser que nós ampliemos o significado da sexualidade e passemos a chamar de sexualidade toda e qualquer sensação prazerosa que um bebê tenha, né? O que é evidentemente é um exagero, um raciocínio analógico. Você vê uma coisa, uma vaga similaridade entre uma coisa e outra e você dá o mesmo nome. Então, eu também observei e falei, bom, as primeiras dificuldades que um bebê encontra certamente não são de ordem sexual, tá certo? Mas a primeira dificuldade é a sua própria insegurança, não é isso? Eu acho que ter medo é uma das primeiras coisas que o bebê faz, né? Para ele ter sido retirado de um ambiente perfeitamente fechado e protegido e solto no espaço, né? Onde ele não sabe sequer andar, não sabe nem mesmo orientar a sua posição no espaço. Então, o medo é uma constante na vida do bebê e a defesa dele contra o medo é o quê? É a ordem, né? Mas ele não tem ainda um padrão de racionalidade desenvolvido suficiente para ele criar a sua própria imagem de ordem e se orientar dentro dela. Ainda que as várias ordens que a criança vá criando ao longo do tempo, todas elas podem falhar e necessitar modificações e adaptações sem fim. A gente passa a vida inteira adaptando o quadro da nossa racionalidade a fatores que a gente antes não tinha levado em conta. Porque sempre existem surpresas ou elementos que não cabem no quadro de referência anterior e que você então tem que modificar o quadro para poder se adaptar. Embora, apesar de tudo isso, nós sempre estamos buscando alguma ordem que nos proteja do imprevisto e do incompreensível. Isso é o tempo, desde que nós nascemos, estamos fazendo isso. Então, a mim me pareceu que esse tipo de emoções é muito mais básico e muito mais onipresente do que problemas ligados à sexualidade, como pretendia o Freud, né? Então, como a criança não tem ainda os instrumentos para lidar com a razão, instrumentos que são todos da ordem, vamos dizer, da significação, da semiologia, por assim dizer, né? Então, ela se apega a um símbolo da ordem, um símbolo da razão, um substitutivo da razão, que pode ser a mãe, um pouco mais tarde o pai, ou qualquer outra autoridade, ou qualquer outro fator que lhe pareça normal e constante, de modo que você possa contar com ele, quer dizer, você prevê o comportamento da mãe. Você sabe, por exemplo, que se você começar a chorar, ela não vai deixar você chorar 20 horas seguidas antes de trazer a mamadeira, alguma coisa ela vai fazer, tá certo? Então existe uma expectativa que no tempo se cumpre com relação a esta a este substitutivo temporário da razão. Quer dizer, ele funciona. Ele funciona, mas ele não resolve todos os problemas. Né? À medida que a própria criança cresce, vai aumentando o raio de ação dela no espaço e, portanto, também no tempo. Ele aprende, por exemplo, que se uma pessoa promete alguma coisa, tem algo que vai acontecer no futuro em resposta a essa promessa. Por exemplo, eu vou te dar um presente, tal, tal, tal. Essa aí já tem que ter um pouco de domínio da linguagem para entender isso. Mas o fato é o seguinte, como todos nós vivemos no mesmo planeta, então, vamos dizer, não há nenhum problema da humanidade que seja estranho a nós. Nós estamos sujeitos a todos eles. Todos nós podemos ter uma doença, podemos atravessar uma guerra, uma crise, uma agressão, um perigo, um acidente. Tudo o que acontece para qualquer ser humano pode acontecer para nós. Então, nós estamos soltos, quer dizer, neste ambiente sobre o qual não temos nenhum controle físico, e todos os meios de controle que nós temos, todos eles nasceram do uso da razão. Por exemplo, você nasce, você não é solto no mato, você não está exposto, não é isso? A violência da natureza, porque você tem um negócio chamado casa. Ué, a casa foi construída de algum modo e certamente não se construiu sozinha. Foi o emprego da razão humana que permitiu construir a casa. E assim por diante. Todos os aparatos de que nós nos servimos para tornar a nossa vida menos perigosa, mais confortável, todos eles são criações da razão humana. Então, à medida que se amplia a esfera de ação da criança, então aquele símbolo da razão já não serve mais. Por exemplo, eu me lembro claramente do dia que me levaram para a escola, né, e eu era mais bebê do que os outros bebês, porque eu não tinha experiência nenhuma da vida, tinha vivido 7 anos como vegetal, não sabia nada de coisa nenhuma. De repente me vestem um uniforminho, põe uma gravatinha em mim, levam para um negócio chamado escola, que eu não tinha a menor ideia do que fosse. Então, ali, como é que eu ia poder me apegar à minha mãe naquele ambiente? Tá certo? Então, quando você passa por uma situação dessa, você percebe que imediatamente você vai ter que fazer um ajuste. Vai ter que ampliar o seu sistema de referências para você poder se orientar ali. Então, ali o símbolo não funciona mais. Agora, se você me perguntar qual é o conjunto dos instrumentos que você precisa adquirir para chegar a um domínio suficiente da razão. Suficiente, eu digo, o quanto você pode necessitar para se orientar no ambiente real que você vive. E também para você poder se orientar se fatores externos modificarem esse ambiente completamente, como acontece, por exemplo, no caso de uma guerra, tá certo? Ou de uma crise qualquer, tá certo? Ou de um acidente, um incêndio, uma coisa assim. Então, a resposta é, esses instrumentos são em número ilimitado. Eles são toda a cultura humana. Então, essa é a mesma coisa que dizer que nenhum ser humano chega ao uso completo da razão. Ele sempre vai precisar se apoiar na razão de algum outro, ou para que o outro resolva o problema dele, ou para que o outro o ensine a resolver o problema. Então, tudo que nós chamamos de cultura é o conjunto dos instrumentos que nós necessitamos para poder orientar nossas ações de maneira racional. E esse conjunto de instrumentos é ilimitado, o que quer dizer que ninguém exerce a razão em nível satisfatório. Nem mesmo os maiores gênios, né? Mas se você pegasse assim, um Aristóteles ou um Leibniz, bom, então, o máximo desenvolvimento da razão, mas sempre podia acontecer alguma coisa que não estava no programa. Coisas que ele não entendia. A maior prova disso é o seguinte: Aristóteles escreveu um livro que se chama Questões ou Perguntas, que tem ali, eu não lembro se 2.000 ou 3.000 perguntas para as quais ele não tinha resposta. São 2.000 problemas. Então, quando você vê que o fim da carreira de Aristóteles, o limite dele, é quando ele chega à conclusão de que tudo que existe só existe sob a forma de entidades individuais. As espécies não existem em si mesmas. Né? Existem as vacas, mas não existe a vaquidade. Né? Embora a espécie por si existe, mas só existe através dos indivíduos e neles. Né? Mas, por outro lado, ele constata que só existe conhecimento do genérico. Né? Aquilo que é puramente individual, ele disse, é inapreensível pela razão. Claro, o individual é objeto da intuição. Mas, note bem, a intuição jamais nos dá uma explicação. A intuição não pode conectar uma coisa com outra, ela só pode admitir que aquilo que está presente está presente. Por exemplo, se você vê um rinoceronte, mas com certeza é um rinoceronte, você capta a forma essencial do rinoceronte, mas você não sabe o que o rinoceronte está fazendo ali, nem o que ele vai fazer no próximo instante. Você pode ter um pressentimento, mas você não tem certeza. Então, uma explicação obtida pela intuição é uma coisa absolutamente impossível, porque a explicação é você conectar uma coisa com outra, especificamente conectar uma coisa presente com outra ausente. Por exemplo, você está dirigindo o seu automóvel, de repente você vê que o botão, a agulha do reloginho que marca ali a gasolina está no zero. Significa que acabou a gasolina. Tá certo? Mas o que você está vendo é só o reloginho, você não está vendo o tanque de gasolina. Você não está vendo a ausência de gasolina. Então você está conectando um dado intuitivo com uma conclusão racional. Quer dizer, isso está assim porque aquilo outro está de outra maneira. É? Então, a quase totalidade das operações racionais que nós fazemos é desse tipo. Quer dizer, você confrontar um dado intuitivo imediato com um nexo qualquer que o articula a um outro fenômeno, ou um outro estado de coisas que você não pode perceber diretamente. Né? Bom, é muito simples. Se você vê uma mulher com um barrigão desse tamanho, você diz que está grávida. Eu digo, por quê? Você está vendo o bebê? Você não está vendo bebê nenhum, tá certo? Mas você tirou a conclusão lógica. Também é certo que muitas coisas que nós aprendemos só por conclusão lógica, nós fazemos isso tão rapidamente que nós pensamos que aquilo é um ato intuitivo. Quando não é, você pensa que está vendo uma coisa que você apenas pensou. Não é isso? Então, basta este exemplo para mostrar como a operação da nossa razão, na maior parte dos casos, ela é deficiente. Ninguém tem um controle racional de todo o conjunto do seu ambiente. E é por isso mesmo que sempre sobra no ser humano a experiência do imprevisto, do temível, do ameaçador, do desconhecido, etc, etc. O que nós chamamos de medo do desconhecido não passa de uma constatação da deficiência da nossa razão. Quer dizer, é uma coisa que eu não entendo e perante a qual eu não sei o que fazer. Não é isto? E isto mostra, vamos dizer, a profundidade, a intensidade com que o ser humano necessita da razão. Ele necessita desesperadamente dela. Tá certo? Se você dizer, bem, mas ele pode apelar à fé. Uai, mas o que é a fé se não a conexão entre um dado conhecido e outro desconhecido, que você obtém através do quê? Da razão. É a razão que conecta, por exemplo, a prece com o resultado esperado. Isso quer dizer que sem o uso da razão você não pode nem rezar, né? Pensando bem, sem o uso da razão você não pode nem emitir um grito de dor, porque o grito de dor espera que venha algum alívio, que alguém faça alguma coisa por você. Então você tem uma expectativa, parte de um estado de coisa que está presente, que você percebe intuitivamente, que é a sua dor. E você articula aquilo racionalmente com a possibilidade ou a expectativa de um socorro. Quer dizer, a razão está presente em todas as operações mentais e físicas humanas, todas elas. Então, a coisa mais simples, por exemplo, você aprender a andar. Quem disse para você que você esticando a perna para frente, você pode deslocar o seu corpo inteiro, em vez de só a perna? É uma conexão de tipo racional. Quando você estende a perna para pisar mais adiante, bom, você ainda está atrás, você não está adiante. Mas você acredita que você mexendo várias vezes você pode alcançar outro lugar. Se um bebê pequeno, frequentemente ele não tem a noção correta de distância. Ele estende a mão para pegar coisas que ele não pode alcançar. Então o que é isso? É um raciocínio errado. Quer dizer, ele mediu errado. a situação. E basta este detalhe para você ver o estado de desamparo em que está um bebê em face aos desafios que são impostos à sua racionalidade. Como o aprendizado dos instrumentos da razão é deficiente, e na verdade monstruosamente deficiente, na quase totalidade dos casos, isso quer dizer que os seres humanos estão sempre abaixo da situação. E, para não ficar aterrorizados no meio disso, eles apelam ao quê? Aos símbolos da razão. Então, por exemplo, você está atravessando um bairro desconhecido, você não sabe quem mora ali, que tipo de pessoas estão ali, mas você se convence de que ali só moram pessoas boas e que ninguém vai fazer o mal a você. Você não sabe disso. Você está criando uma ligação racional entre uma situação presente, intuitiva, e uma hipótese, uma situação hipotética. Não é isso? Eu me lembro quando eu era criança, eu era no dentista. Eu tive dores de dente horríveis desde o dia que nasci até os 28 anos de idade. Então ali, o dentista esburacando lá meus dentes, né, uma dor desgraçada, então eu me consolava pensando que no avanço da tecnologia. Então, isso não quer dizer que o avanço da tecnologia fosse resolver o meu problema, mas pelo menos me consolava. Então, o tempo todo, nós apelamos a esses símbolos da razão e não à própria razão. Não é isto? E é claro que isto é a maior fonte de enganos que existe no mundo. Então, nós estamos ali como o bebê, cujo princípio de ordem não é a razão dele, mas é a mãe, a presença da mãe. Não é isto? Mas a mãe só pode intervir num número determinado de situações. Por exemplo, se você pega uma doença desconhecida, sua mãe não vai poder fazer nada por você. Então, na hora que você percebe isso, é aquela sensação de meu mundo caiu. Quer dizer, eu não estou entendendo nada, estou aqui sofrendo, nem a minha própria mãe pode fazer nada. Portanto, a ordem cósmica se desfez. Está entendendo? A vida inteira nós passamos criando símbolos substitutivos da razão. E mesmo as pessoas com a razão mais altamente desenvolvida têm um limite nisso aí. Então, é fácil você perceber que a facilidade do apelo a substitutivos da razão são um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento da sua inteligência. No entanto, você vê que os problemas continuam aparecendo e os símbolos a que você apela não agem em seu benefício. Podem te dar um alívio psicológico apenas, mas não vão jamais resolver o problema. Isso significa que, pouco importando qual seja a situação em torno, o primeiro recurso é que as pessoas vão apelar ao símbolo substitutivo da razão. Por exemplo, se você caminha ali pelo Rio de Janeiro, a qualquer momento você pode ser pego por uma bala perdida, pode ser assaltado, pode ser assassinado, tá certo? Mas você se apega a algum símbolo. Esse símbolo pode ser a polícia, a ordem pública, os vizinhos ou o próprio Deus. Na verdade, você não sabe se Deus vai te proteger de uma bala perdida. Principalmente se você não pediu. Mas as pessoas, como dizer, contam com a sorte ou contam com a ajuda divina que, sem precisar sequer pedi-la. Não é isso? Existe também o apelo a conexões puramente mágicas. Em geral, o conceito de Deus que as pessoas têm não é um conceito religioso, é um conceito mágico, que é uma força que você pode colocar em operação mediante certos atos ou certos ritos, o que não é verdade de maneira alguma. Por exemplo, se você vai à missa, confessa e comunga, Deus só prometeu uma coisa: se você confessou, você tomou a comunhão, então você está em estado de graça. Isso quer dizer que se você morrer agora mesmo, você vai para o céu. Foi só isso que ele prometeu. Ele não prometeu que você não vai ser atropelado na esquina, que você não vai cair da escada, né? Que quando chegar em casa, você vai descobrir que sua mulher fugiu. Ele não prometeu nada disso, ele não te preservou de nada disso, ele só prometeu uma coisa, relativa ao seu destino post-mortem, tá certo? Mas é só isso que as pessoas esperam de Deus? Não, esperam muito mais. Certo? Na verdade, esperam que Deus lhes dê tudo o que elas precisam, mesmo aquilo que elas não pediram, e mesmo aquilo que elas nem pensaram. E isso definitivamente Deus não faz. Né? Ele fornece a você um certo número de coisas, tá certo? E fornece também o meio de você alcançar a salvação post-mortem. Só isso. O resto você não sabe, o resto você tem que usar a sua razão. É claro que nas nossas relações com Deus, nós cometemos frequentemente uma inversão, onde nós esperamos que Deus faça por nós aquilo que ele mandou você fazer. Nesto? Então, uma das coisas que ele mandou você fazer é usar a razão. Quer dizer, você não tem desculpa para não usar a razão e para se apegar a um símbolo qualquer. Isso quer dizer que a partir do momento em que você começa a viver de símbolos da razão, você já está vivendo a falsidade completa. E, no entanto, você pretende que as suas ideias sejam verdadeiras. Então, pergunto eu, se você está vivendo na falsidade, se toda a sua vida é um conjunto de encenações que você faz para você mesmo, como acontece com o histérico, o que que significa a palavra verdade para você? Você não está buscando nem querendo saber verdade nenhuma. Você está querendo apenas o seu conforto psicológico. E é o que você pode ter, o máximo que você vai alcançar é o conforto psicológico. Você pode passar a vida criando ilusões e, por sorte, nenhum mal te atinge. Mas é pura sorte. Então, este, na verdade, este é o obstáculo fundamental ao desenvolvimento da inteligência. Ou seja, as pessoas se apegam aos símbolos em vez de desenvolver a sua razão. Desenvolver a razão é um termo errado, porque você já nasce com a razão inteira. Que você tem que ter os meios de operá-la, porque nós só podemos operar a razão por meio de signos. Não é isso? Não há um jeito de você raciocinar sobre coisas das quais você não tem nenhuma representação e nenhum signo. É raciocinar sobre o indizível, imperceptível, fala, não tem jeito. Não é isso? Então, vamos dizer, ampliar e fortalecer o sistema de signos é a primeira coisa. Então, em primeiro lugar, o domínio da linguagem. Né? Hoje em dia, o domínio da linguagem, em geral, no Brasil, é horrivelmente deficiente. As pessoas não sabem dizer as coisas. E se elas não sabem dizer as coisas, o que que elas podem fazer? Elas podem copiar esquemas de linguagem que foram ouvidos. E elas vão descrever os seus problemas, suas necessidades, os seus desejos, em termos que foram feitos para descrever coisas completamente diferentes. Não é isso? Eu sempre me lembro do episódio, eu trabalhava na revista feminina, revista Nova, e eu gerenciava ali a seção de cartas. Chegavam milhares de cartas, a gente distribuía para vários especialistas para que eles respondessem, depois pegava tudo, selecionava, dava uma redação melhorzinha e publicava aquilo. Então, chegou uma consulta para o consultor médico da revista. Era uma senhora de Pernambuco que se queixava de estar com um problema de ejaculação precoce. Bom, algum problema ela tinha, mas certamente não era esse, mas foi o termo que ela encontrou. Então, coisas desse tipo acontecem o tempo todo, muito mais do que vocês estão acostumados a reparar. Mas o sujeito que trabalhou, por exemplo, de copy desk no jornal, como eu trabalhei longos anos, você vê que isso acontece o tempo todo. As pessoas dão os nomes errados das coisas, não sabem expressar aquilo que perceberam, só sabem expressar aquilo que já aprenderam a expressar. Então vão repetir uma linguagem e outras pessoas que usam a mesma linguagem vão pensar que as entenderam, mas o primeiro está falando de outra coisa e o segundo vai imaginar uma coisa completamente diferente. Então isso quer dizer que o desenvolvimento precário da linguagem é uma fonte de problemas sem fim e, aliás, é a garantia de que nenhum problema vai ter solução. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo que me mandaram de um promotor público do estado de Mato Grosso, que foi ao Senado, dizer o óbvio. Ele disse: olha, a eleição, o voto é um direito constitucional. Mas contar os votos é um trabalho administrativo. E o trabalho administrativo só vale se ele for público. Portanto, se a apuração é secreta, só vem três pessoas tão têm acesso, a coisa é ilegal na base. Pouco importa se um voto foi roubado aqui ou se outro foi roubado lá, se a maquininha funciona, se a maquininha não funciona. Eu digo, pô, eu estou dizendo isso desde 2014. Eu digo, finalmente alguém, pela primeira vez, 4 anos depois, alguém disse isso no Senado. Então, durante esses 4 anos, as pessoas sentiam que tinha algo de errado nas eleições. Mas elas diziam, ah, houve fraude, roubaram o voto, torceram o voto para aumentar a votação da Dilma. Bom, tudo isso pode ter acontecido, mas essa não é a fraude. Está entendendo? Então, é um país inteiro que está com um problema, está sofrendo e não sabe dizer o nome do problema. É um negócio absolutamente catastrófico, né? Quando o que eu disse no primeiro momento é a coisa mais óbvia do mundo. Falou, olha, eu lembrei da frase do Stalin. Ele disse: não importa em quem você vota, só importa quem conta os votos. Eu disse: ah, isso aconteceu no Brasil, aconteceu na nossa cara. Né? E daí surgem milhões de discussões que são. Pegam pontos periféricos. Né? Ah, vamos testar as máquinas, não sei o quê. A máquina foi feita pela Smartmatic, a máquina isso, a máquina aquilo. Então, não, agora vamos fazer o impeachment da Dilma. Falo, mas o que o impeachment da Dilma tem a ver com isso? É. Para uma pessoa sofrer impeachment, isso. Quando lançaram a campanha do impeachment, eles me consultaram. Daí, minha resposta foi a seguinte: falou, olha, para um sujeito sofrer impeachment, ele precisa ser o presidente. É. Quer dizer que se você lança a campanha para impeachment da Dilma, você está reconhecendo o resultado das eleições. Ou seja, você está ajudando a fazer a fraude que botou a mulher lá em cima e você está passando o recibo. Então você já entra na briga totalmente enfraquecido. Isso não é óbvio? Agora, aquilo que para mim era óbvio à primeira vista, as pessoas levaram 4 anos para entender. Inclusive esse camarada de promotor, chama Felipe Jiménez, ele disse uma coisa muito certa, ele disse, olha, eu não estou interessado no aspecto tecnológico da coisa, estou interessado no aspecto jurídico. E juridicamente o ato administrativo só é válido se ele for público, o público tiver acesso. Então acabou, não precisa fazer mais nada. Todas as discussões públicas no Brasil são desse tipo. As pessoas estão vendo um problema, elas sentem, elas sofrem, mas elas não sabem sequer o nome do problema. Então pegam um nome qualquer, que as tranquiliza de algum modo, porque cria um objeto de queixa. Cria um objeto de queixa. O culpado é ele, ou é ele, ou é ele. Né? Então, momentaneamente, você tem a impressão de que você está entendendo a situação. Mas é só uma impressão. Você está apelando aqui a um símbolo da razão e não a um uso efetivo da razão. Não é isso? Então, os instrumentos de que a razão se socorre são basicamente a linguagem e o cálculo. O cálculo serve para você desenvolver o senso das proporções. Você comparar o maior com o menor, ver a relação entre duas coisas, pesos e medidas, etc., etc. Porém, toda a matemática do mundo não pode informar o que você está medindo. A matemática não pode dizer para você a diferença entre 1 quilo de ouro e 1 quilo de cocô. Ela só pode dizer que é 1 quilo. Isso quer dizer que, quando você fala em senso das proporções, muito bem, existe a proporção puramente matemática, abstrata, a qual você faz conta, você faz uma equação A sobre B igual a X sobre Y. Então, a ordem interna disso é racional. Tá certo? Mas não existe inteligência matemática que possa substituir duas coisas. Primeiro, a intuição de qual é o objeto presente. Não é isso? A razão inteira não pode fazer isso. E, em segundo lugar, não existe representação matemática de todos os objetos possíveis. Nós imaginamos, eu pelo menos imagino, que como cada ser, cada ente que existe, ele tem uma forma, tá certo? Interna, e essa fórmula idealmente pode ser expressa matematicamente. Então seria o algoritmo, né, onde todos os componentes internos daquele ser se articulam de algum modo, e idealmente podemos imaginar uma representação matemática disso, mas o fato é que isso não existe. Se não existe, então teria a fórmula dela. Cada pessoa aqui teria uma fórmula, eu saberia a fórmula de todo mundo. Isso simplesmente não é possível. Então, a única maneira que temos de nos referir aos objetos intuídos é através da linguagem. Mas, pensa bem, se a linguagem está deslocada da natureza dos objetos, se vê uma coisa e diz outra, e você ainda em cima disso, você tenta utilizar a inteligência matemática para formular numericamente a situação, então você cria um erro monstruoso do qual você jamais vai se refazer. Porque você está usando instrumentos matemáticos altamente potentes para medir uma coisa que não está lá e que é completamente diferente daquela que você viu. Estou entendendo a tragédia disso aqui? Eu outro dia observei, até num post do Facebook, que uma das causas da burrice brasileira é o excesso de matemática que eles ensinam às crianças. Mais do que em qualquer nação desenvolvida no mundo. Quando o Pedro Leire chegar aqui, eles ficaram impressionados com a matemática da escola secundária, a facinha. Eles sabiam muito mais. Mas aqui as pessoas desenvolviam muito mais a capacidade verbal. Por exemplo, a expressão oral. Todo mundo é obrigado a ser orador aqui nos Estados Unidos, senão você não passa de ano. Quer dizer, para que você vai querer medir uma coisa que você não sabe nem dizer o que é? Então, você cria, vamos dizer, um monte de esquemas matemáticos, tá certo? Que estão deslocados do seu conceito do objeto, e o conceito, por sua vez, também está deslocado do objeto. O que é isso? Isso aí é realmente destruir cérebros, né? Então, é absolutamente necessário que o aprendizado da matemática acompanhe de trás, por trás, o desenvolvimento da linguagem. E a linguagem, por sua vez, acompanhe o desenvolvimento da percepção, o desenvolvimento da intuição. Então, aprender a intuir e encontrar as palavras certas para dizer o que você intuiu e não dizer outra coisa. Ora, em geral, o aprendizado da linguagem vem pela cópia de modelos. E o modelo predominante hoje, em todo lugar, é a linguagem da mídia, que não tem a menor preocupação de fidelidade ao material intuído, à realidade das coisas, nada. E é isso que as pessoas estão aprendendo, né? Então, chegou... No Brasil já chegou ao ponto em que as fórmulas verbais, elas são admiradas em si mesmas, independentemente do que elas estão dizendo. Eu lembro até que tinha um versinho do Caetano Veloso, o pessoal adorava já, amor morto, motor da saudade. Bonito, né? Só que o que ele está dizendo? Está dizendo que está com saudade da namorada, grande porcaria. É? E fez ainda um trocadilho infame, Totô Momô. Por que as pessoas gostam disso? Professor, o senhor disse que a linguagem deve acompanhar o desenvolvimento da intuição. Sem dúvida. Né? Agora, mesmo a linguagem, a palavra, eu acho que aí a filosofia da linguagem se bate com isso, ela não seria limitada, embora muito maior e mais plástica do que o raciocínio matemático? Eu acredito que as palavras não dão conta da realidade. Mesmo que vamos pôr por absurdo o conjunto de todas as... Mas a linguagem não se destina a dar conta da realidade. Mas a linguagem se destina a fazer uma ponte entre duas consciências, de modo que a primeira possa ter uma ideia de qual foi a experiência, uma possa ter a ideia do que foi a experiência da outra. Isso é mais do que suficiente. Entre duas consciências. Veja, a linguagem não apreende a realidade. Isso é um absurdo. Ela não pode apreender. A intuição A intuição só apreende o que está presente. E a realidade, a razão apreende um conjunto de relações possíveis em torno. Agora, você querer que a linguagem apreenda a realidade, pensa bem, o que quer dizer isso aí? Já diz Aristóteles o seguinte: a palavra cão não morde. Então, quer dizer, a palavra que você está usando, ela não tem as propriedades da coisa referida. Né? E ela não descreve as propriedades da coisa referida. Ela só serve para que uma outra pessoa, ouvindo aquilo, né, forme uma ideia do que você percebeu. Então, de fato, quando a pessoa diz, bom, a linguagem é comunicação, é claro que ela é comunicação, e ela não pode ser compreendida fora da comunicação entre pessoas reais. Por isso que a ideia da linguística do Saussure, a linguagem como sistema, é inteiramente absurda. Se a linguagem fosse realmente um sistema, você só poderia operar com essa linguagem dentro da sua própria cabeça. A linguagem seria um todo fechado. E daí, desta estupidez do Saussure, nasce, então, o quê? O desconstrucionismo, onde vai dizer que um texto não tem nenhuma referência à realidade em torno. Eu digo, bom, é verdade isso. O texto por si não tem nenhuma referência à realidade. Ele cria uma referência à realidade a partir do instante em que alguém o lê ou ouve. É? A referência à realidade não está na linguagem, está na resposta do ouvinte. Está entendendo? Mas é por isso mesmo que a linguagem é eminentemente comunicação. Ela só funciona onde tiver no mínimo duas pessoas. E um deles é a linguagem. E um deles é a linguagem. Então, vamos dizer, uma razão, a maior razão possível pressuporia uma maior linguagem possível. Mas a linguagem tem um limite. Não, ela não tem limite nenhum. Ela nem tem limite. Veja, essa frase, a linguagem tem limite, ou a linguagem não tem limite, tudo isso não faz sentido. Né? Porque a linguagem é só um elo de comunicação entre dois ouvintes humanos conscientes. A linguagem se perfaz no, na percepção interior que o ouvinte tem daquilo. Então ela não precisa ser ilimitada. Ela, para expressar coisas ilimitadas, ela não precisa ela mesma ser ilimitada. Aí nós entraremos na arte, onde o senhor pega esse. Toda expressão é arte, sem dúvida. Por exemplo, sei lá, um garoto deu uma martelada no dedo, ele grita, ai, me dói. É? Se ele estiver sozinho, o que que significa isso? Não significa nada. Mas se alguém ouvir, alguém pode imaginar a dor que ele está sofrendo. Não é isso? Então, não é preciso que as palavras apreendam o fenômeno dor. Está entendendo? Agora, se você começa a raciocínio na base do Saussure. Aqui existe um mundo e aqui existe uma linguagem. Né? Você não vai chegar a nada. Quer dizer, a linguagem vai ter que apreender o mundo. Tem até um poeminha do Carlos Drummond, onde ele vê aqui a Terra e em volta tem uma rede linguística cobrindo. Fala, claro que isso não existe, isso é uma bobagem sem mais tamanho. A linguagem só se perfaz na comunicação efetiva. Então, o único limite que a linguagem realmente tem é o limite da capacidade de percepção humana, de concepção humana. Por exemplo, se você diz duas palavras para uma pessoa, você chega para, o cara chega para a garota e diz: eu te amo. A reação dentro da mente dela é imensamente mais vasta do que o sujeito falou. Quer dizer, o conjunto de imaginações e conjeturas, temores, etc., que isto suscita na hora, é indizível. Ela não conseguiria dizer isso. Né? Também, o próprio cara que diz eu te amo, bom, é só isso que ele está sentindo. Não tem uma constelação inteira de expectativas, de temores, de desejos, que em si mesmo é indizível. Se você pegar um sujeito, olha, você descreva aí todo o universo de sentimentos que o seu amor pela fulaninha traz com você. Ele não consegue. Mas se ele diz para ela, eu te amo, então esse conjunto de emoções, sentimentos, expectativas que tem na mente dele, ela entende imediatamente? Não obstante esse invisível, não pode ser dito, ele existe dentro da mente dessa pessoa. Ou seja, a linguagem não precisa dizer tudo. Ela diz um quase nada. Mas você não está falando para um poste, você não está falando para um macaco, você não está falando para um tatu-bola, você está falando para outro ser humano que tem a capacidade da intuição, a capacidade da razão, igualzinho você. É? E a capacidade da imaginação, e a da expectativa, etc. Então, esta simples frase desencadeia uma reação que vai muito além da frase e que nenhuma das pessoas conseguiria expressar na sua totalidade. Então, os famosos limites da linguagem são uma bobagem. Está entendendo? Sim. Isso é mesmo tão absurdo quanto o sujeito dizer, olha, a minha vida sexual é limitada porque eu tenho um pinto só. Exatamente a mesma coisa. Então, esse negócio do limite da linguagem começou com um sujeito chamado Fritz Mauthner, no século XIX, que foi o guru do Wittgenstein. Então, o Wittgenstein começa trabalhando na linha da escola analítica com Bertrand Russell. E a ideia deles era transformar a linguagem numa ciência exata. Eliminar da linguagem todas as ambiguidades possíveis e fazer de tudo um vocabulário científico. A ideia já é idiota. Na primeira, o cara expressou isso, cala a boca, burro, vai para casa. É? Isso não dá para fazer. Se fizer, é ruim e vai complicar tudo. E o Wittgenstein, que não era burro, ele era apenas neurótico, mas ele percebeu que isso não ia dar pé. Então ele chega à famosa conclusão desalentadora do fim do Tratado Lógico-Matemático, né, que é onde não se pode falar, deve-se calar. É melhor ficar quieto e entrar em êxtase búdico. Mas, você, claro, você esperou demais da linguagem, você quis que ela fizesse o impossível, ela não fez e você ficou frustrado. Agora, faz a minha proposta para mim. Eu quero criar uma linguagem inteiramente exata, toda a linguagem humana seja despida de ambiguidades e seja como um vocabulário científico. Ele pode parar, eu não vou entrar, não vou trabalhar nisso nem meia hora, vou perder tempo. Esse ponto aqui, exatamente, eu acho que é o ponto X que nós já concordamos. A linguagem não vai, é uma parte onde não há linguagem. O Wittgenstein achou melhor ficar calado, mas não obstante. Mas não é ficar calado. É? Você não precisa falar tudo, meu Deus do céu, porque sim, você não está falando com seres inanimados, está falando com pessoas inteligentes. Está guardado dentro do ser humano isso tudo em quê? É química? Isso é outro problema. Você está explicando a natureza da memória. Daí não sei, esse é outro problema. Então, beleza. É isso que eu queria saber, senhor. Então a gente já começa a cair na memória. Né? Veja, em tudo, Aristóteles diz o seguinte. Todo conhecimento científico começa com conhecimento pré-científico. E ele não substitui o pré-científico. Ele apenas o torna mais preciso em determinados pontos. Tá certo? Mas o conhecimento pré-científico, espontâneo, ele continua presente o tempo todo. E se você o abolir para trocar para a linguagem científica, você ficou louco. Então, na linguagem corrente, qualquer palavra diz muito mais do que o significado dicionarizado dela. Mas infinitamente mais, porque depende da repercussão que isso tem na mente do ouvinte. Seja um ouvinte real, seja um ouvinte imaginário. Porque, por exemplo, você que escreve um romance, ele está escrevendo para um leitor ideal imaginário. Ele não sabe ainda quem vai ler. Mas ele imagina essa pessoa. E essa conjeturação dele geralmente dá certo, porque as pessoas entendem o livro. Mesmo leitores que ele não esperava que lesse. Portanto, você fala dos limites da linguagem, escuta, é a mesma coisa que o sujeito que está jogando futebol e se queixar de que o campo é limitado. Pô, nós só podemos jogar dentro desse campo aqui, por que eu não posso jogar a bola lá no outro quarteirão? É absurdo. Então, se eu ouvir falar de limites da linguagem, você pode dizer, cala a boca, burro, você não sabe o que está falando. A linguagem não precisa ser ilimitada. Ela não se destina a cobrir o planeta, que nem no poema do Drummond. Ela se destina apenas a compor, vamos dizer, um elo entre duas inteligências vivas. Está entendendo? É claro que o sujeito para quem você fala pode ser mais burro, não tem imaginação, então aí ele não entende nada, isso pode acontecer. Mas normalmente acontece. Então, por exemplo, você pega essa simples expressão, eu te amo, eu digo muito bem. Então agora você me explica o significado dessa expressão. Você acha que se você explicar o significado, você está reproduzindo a reação exata da mocinha que ouviu isso? Não. Mas ela sabe o que isso quer dizer. Está entendendo? Então, a linguagem é apenas um meio de conectar, vamos dizer, você com os elementos da sua intuição e da sua memória e poder provocar no outro uma reação análoga. Isso só é possível porque o outro é uma consciência viva, atual e presente. Então, você queria que a linguagem expresse tudo e reclamar que ela é limitada, o que você está querendo é que ela substitua o ouvinte. Isso não existe, é? Isso é a mesma coisa que o sujeito se achar limitado porque ele não consegue gerar um filho sozinho. Diz que raio, eu não consigo fazer isso sem uma mulher. Tendo com coisa, limitação horrível. Tem, mas isso parte, o sujeito quer o impossível e daí reclama que não conseguiu. Assim, eu cá entre nós, esse pessoal de análise da linguagem, o Bertrand Russell e outros, inclusive o prof. Wittgenstein, eu odeio essa gente. Porque eles são os maiores enchedores de linguiça que existem. Eles só tratam de problemas que não existem. Por quê? São pessoas imaturas. Pessoas que não têm experiência da vida ou que não sabe raciocinar a partir da sua experiência vital, que é um conhecimento pré-científico. Eu nunca esqueci o conselho de Aristóteles. Primeiro, o conhecimento pré-científico, e daí você vai analisá-lo, e daí você vai tirar alguma coisa. Você não vai impugnar nem superar o conhecimento pré-científico. Você vai torná-lo mais preciso em certos pontos. Agora, se você perguntar assim, ah, mas é possível torná-lo mais preciso em todos os pontos ao mesmo tempo? Então voltamos à proposta da escola analítica. Substituir toda a linguagem por uma linguagem científica uniforme. Eu digo, vamos supor que você conseguisse fazer isso. No dia seguinte acontece uma coisa que não está prevista na sua ciência. Então pronto, toda a sua linguagem científica vem abaixo. Resposta que a psicanálise dá, principalmente de Lacan, em que fala que o significado desliza, porque é lógico que ele topou com esse mesmo problema do Saussure. Daí ele inverte aquela relação significado-significante e diz que o significado vai deslizando. E é uma maneira dele justificar exatamente essa Bom, o compreensão significado desliza é uma freudiana. maneira de você dizer, Ele não é diria isso? que. Mas esse deslizamento do significado não é ilimitado. Por exemplo, se eu digo para a garota, eu te amo, bom, uma coisa ela entende. Bom, ele não quis dizer que ele vai me estrangular agora mesmo. No mínimo isso ela vai ter que entender, né? Ele não quis dizer que ele me odeia, né? Então, quer dizer que a flexibilidade do significado é um elemento inerente à linguagem, porque a linguagem se desempenha entre seres vivos, não de uma maquininha para outra. Se fosse maquininha, então todos os significados estariam codificados aqui, e o que a maquininha disse, a outra entende exatamente no mesmo sentido. Nós podemos ampliar o significado, tá certo? Até abranger vários planos de realidade. Por exemplo, uma pessoa, quando ela diz eu te amo, ele pode estar se referindo mais ao desejo físico. E para uma outra, pode querer dizer nós vamos nos encontrar na eternidade. É? Mas esses significados são análogos. Eles não são diferentes. Uma analogia é uma mistura dosada de semelhança e diferença. Então, isso quer dizer que uma mesma frase pode ecoar diferentemente em diferentes ouvidos. Tá certo? Mas dentro de uma clave limitada. Quando eu digo limitado, não quer dizer que nós conheçamos já todos os significados possíveis. Não. Tem outros em aberto, mas eles vão ter que ser coerentes com este. Bom, é evidente que faz, porque todo entendimento que o sujeito tem da linguagem depende da cultura que ele absorveu. Nesse, então, é claro que esta mesma frase pode ter ressonâncias diferentes quando dita em línguas diferentes. Tá certo? Mas essa diferença nunca vai chegar assim, uma a ser o oposto da outra. Não é isso? É sim, isso é muito comum. No Brasil, você começar a dizer isso para todo mundo, não dizer que você é viado. Né? Mas aqui, né, as pessoas estão dizendo, I love you, I'm so proud of you. Quer dizer, você vê, assim, o americano é um povo tremendamente afetuoso, embora tímido. Né? E o brasileiro é um povo muito dado, mas não é afetuoso. Só acho que isso exerce alguma influência na inteligência, por exemplo, um alemão com... Não, de jeito nenhum. Inclusive, uma coisa que eu tenho verificado é a seguinte: eu estou aqui faz 13 anos e eu leio livros em inglês desde os 12 anos. Né? Então, algo do espírito da gramática inglesa eu já peguei. A gramática inglesa é horrível. É uma das línguas mais absurdas e incoerentes do universo. E por isso mesmo os caras ficam inteligentes, porque para poder falar nessa língua tem que ser muito inteligente. Você tem que desenvolver a habilidade de entender mais do que o outro falou. Não é isso? Você tem muitas palavras que significam... O que é o verbo to get? É? O verbo to get serve para qualquer coisa. Né? Então, vamos dizer, o significado dele é indizível porque é vasto demais. E, no entanto, as pessoas usam e entendem. Por quê? É pelo contexto. Mas o que é o contexto? É uma situação real. Então, que não faz parte da linguagem. Né? Será que então ele não exerce uma influência na inteligência, porém ao contrário, quanto talvez mais genérico, mais forte a pessoa... Mas eu não posso estabelecer isso como regra. Não é isso? Então, se você pegar qual é a língua mais organizada e lógica do mundo? O árabe. Tremendamente organizado. É uma língua quase geométrica. Não. Então, quer dizer que se você pegou ali meia dúzia de princípios, ele já sabe a linguagem inteira. Isso quer dizer que vão ser mais inteligentes que os outros? É óbvio que não, se é inteligente não vira homem bomba jamais. Não é isso? E dizer, o chinês? Chinês é uma língua impossível de aprender, pô. Para começar, você tem que saber 5 mil caracteres de cor. E, não obstante, os chineses são sempre os primeiros da classe em tudo quanto é a universidade que eles vão. Talvez precisamente porque eles sofreram para aprender aquilo. Professor, eu tenho uma curiosidade. Por que você chama emergência da razão trauma de emergência da razão? Porque isso, vamos dizer, esse é um trauma. Esse é o primeiro trauma que nós sofremos. Ou seja, nós estamos numa situação que nós não compreendemos, sobre a qual não temos nenhum controle. E quando você percebe isso, você fica aterrorizado. Então, foi que as mães perguntam, por que o bebê está chorando? Ele está simplesmente com medo. Veja, pensa bem, durante a gestação você está preso dentro de um universo fechado, totalmente protegido, alimentado, você não precisa se preocupar com absolutamente nada. De repente, te soltam no ar. Claro, por que ele não pensou no medo? Isso que está bem interessante. Olha, o maior psicólogo do século XX foi Joseph Stalin. Quando perguntaram para ele o que, que move os seres humanos, ele sem pestanejar respondeu, o medo. Por exemplo, eu li um monte de livros de história, de guerra, depoimentos disso, mas um monte. Eu não vi um soldado que no front sentisse raiva do adversário. Mas todos sentiam medo. De como é que você vai ter raiva de um negro que você nunca viu na sua vida? Pô, Você tem medo de que ele atire em você antes que você atire nele. Isso é óbvio, é? Então, quer dizer, o medo é uma constante no ser humano. Quer dizer, e justamente para escapar desse medo é que você precisa desenvolver a razão, para você ter algum controle da situação, controle mínimo. Mas quando você não tem nem esse controle mínimo, você se apega ao símbolo da razão. E esses símbolos da razão, mais dia menos dia, falham. Então, o certo não é nem traumas, porque são traumas sucessivos. Cada vez que o símbolo da razão te decepciona, você está perdido de novo. Né? Então, é a mesma coisa que dizer, ó, um bebê recém-nascido, ele já tem os problemas de um ser humano adulto. Ele não sabe, mas ele tem. Você imagina, por exemplo, aqui tem um bebê, o pai dele trabalha numa mina de não sei do quê, e eles têm um padrão de vida relativamente bom, de repente aquele minério é desvalorizado no mercado, e a companhia fecha, o pai fica desempregado, e daí falta comida para o bebê. Né? O bebê está sofrendo o impacto de uma crise internacional. Mas ele não entende. Ele sofre o impacto tanto quanto o pai dele sofre. Só que o pai dele já tem um critério de orientação na coisa. Ele sabe, bom, vou ter que arrumar outro emprego, vou ter que pedir um dinheiro emprestado. Mas o bebê não sabe nada disso. Uma vez eu vi um filme que sobre o crack da bolsa em 29. Os caras iam retirar dinheiro do banco e não tinha mais dinheiro. Então eles ficavam esmurrando a porta do banco. Eu digo, bom, mas e se eles derrubassem a porta do banco e se botar dinheiro dentro do banco? Claro que não. Então, a porta do banco era um símbolo da riqueza que estava lá dentro. Era só um símbolo. Então, por que que eles estão batendo na porta? O negócio é ir para casa. Eu estou ferrado mesmo, acabou meu dinheiro. Não há nada que eu possa fazer. A ideia de se apegar, assim, o que que nós podemos fazer? Ora, a maior parte dos problemas humanos nós não podemos fazer nada. Mas se apega por quê? Porque você tem medo de constatar a realidade da sua impotência. Pensado nisso. Na biologia fala-se no mecanismo mais básico, que é o de fight or flight. É fuga ou vive. É o mais básico. Santo Tomás de Aquino definiu isso aí. Ele disse, se você percebe que o adversário é mais fraco, você tem raiva. Se você percebe que ele é mais forte, você tem medo. É muito simples. O adversário, ou o problema, seja lá o que for. Então, olha, Santo Tomás de Aquino disse, daí, ele, com essa frase, ele disse mais do que toda a psicologia do século XX. Ele tocou no problema central. É raiva ou medo? Se você tem raiva, é porque você ainda pode fazer alguma coisa. Mas se você tem medo, a única coisa que você dá para fazer é fugir. Note bem, os animais, nesse sentido, eles nascem muito mais equipados do que nós, porque eles sabem do que eles devem ter medo. Exemplo de Santo Tomás de Aquino. Ovelha nunca viu um lobo. A primeira vez que ela vê um, ela sabe que aquilo não presta. Nós não nascemos com esse conhecimento. O animal tem um repertório mais limitado, mas ele o adquire muito mais rapidamente do que nós. Né? Quanto tempo de treinamento leva um bebê leopardo? Um ano no máximo. Depois de um ano ele já sabe tudo. A gazela já nasce correndo. Já nasce correndo, é. Então, a conquista do vocabulário, da linguagem para o recém-nascido que está desamparado nesse meio, de certo modo, é até terapêutica, porque Claro que é. naquele momento ele É pode conversar o com livro do a Pedro psicóloga. Laílentralgo, La Ah. cura por la palabra. Pois é, professor, matamos a Então, charada aqui hoje. quando você não consegue expressar o que está doendo em você, você está de novo na condição do bebê que está levando porrada e não sabe de onde. Entendeu? Então, às vezes, o simples dizer já curou. Faz você dizer, quer dizer, você adquiriu um certo domínio intelectual da coisa. Mas o fato é o seguinte, não existe um patamar no qual você diz, não, você tem a linguagem ideal. Não, sempre pode acontecer alguma coisa que não fazia parte da sua linguagem, que você não sabe o que é, você vai ter que revirar tudo de novo. Então, são sucessivas conquistas da linguagem que você faz. Isso nunca para. Razão puxa junto consigo a conquista da expressividade, Sem dúvida, a expressão da expressão. é a base, vamos dizer, do seu domínio da razão. Se você não souber zero de matemática, você pode ter uma consciência racional altamente desenvolvida. Se não souber nada de linguagem, acabou. Porque a matemática é um uso especializado da razão para certos aspectos que são matematizáveis. E que nunca são os essenciais. Agora, aconteceu que, entre os anos 50 e 70, se introduziu nas escolas o negócio da informática. Então, a partir daí, as matemáticas se tornaram as primadonas do ensino. Então, você, o garoto não sabe nada, ele não sabe nem dizer "ai, me dói", mas ele já sabe mexer com o computador, já tem ideia do código binário, sabe o que é um pixel, sabe programar um computador. Então, isso aí faz um imbecil imediatamente. Por quê? Porque a linguagem não pode ser substituída por esse referencial. Não sabe uma roça pata. É. E esse é um gap muito grande, professor, porque que me preocupa muito, porque um computador só me ensina a criança a mexer com ele na idade que eu quiser. Mas o controle fino do indicador e do polegar, o senhor não consegue. Isso é que nos... que mostra, que foi uma conquista muito grande do ser humano. A conquista da mão humana. Tanto que, se eu ver na pintura, o Deus estendendo a mão para o homem. A mão tem um simbolismo muito, muito grande. Né? Então, Sim, mas o sujeito pode aprender a manipular um computador sem ele ter mãos. Sim, mas... Coloca lá um eletrodo no cérebro dele, que ele comanda, passa o comando direto. Seria essa uma explicação que estão chegando à conclusão que quanto mais tempo é claro. Isso já foi vários dos problemas. Quer dizer, aumenta... Por que o neguinho se suicida? Porque ele não está entendendo mais nada. Hã? Ou seja, a pressão do ambiente o esmagou completamente, ele não está entendendo, ele não sabe o que fazer. Não sabe nem dizer qual é o problema. Daí é melhor meter uma bala na cabeça mesmo. Agora, é de fato o domínio da linguagem... É o primeiro fator libertador do ser humano. Mas se você substitui a linguagem por matemáticas, você matou o cara. A matemática só pode lidar com os elementos que já são matematizáveis. Agora, a matematização de qualquer coisa é um problema terrível. Por exemplo, quando inventaram essa topologia, bom, com a topologia você pode inventar um modelo matemático para você descrever, por exemplo, uma crise econômica, uma crise política. Tá certo? Só que dá um trabalho miserável. E como é que eu vou fazer a representação topológica dos meus problemas, né? Então, por exemplo, perdi emprego, minha mulher me largou, meu cachorro morreu, meu carro está quebrado, meu vizinho me roubou, tudo isso ao mesmo tempo e ninguém gosta de mim. Agora represente topologicamente isso. Isso quer dizer que com todos os requintes da topologia, você consegue descrever, mal e mal, algumas coisinhas. Os economistas chamam de econometria. Então, veja, a representação topológica, ela não descreve uma realidade. Ela só descreve certos aspectos da realidade que são manipuláveis, nos quais você pode mexer. Então, toda a representação matemática se destina a um uso técnico, não à expressão dos problemas. Está entendendo? Então, por exemplo, o Kurt Lewin foi o primeiro sujeito que conseguiu descrever geometricamente certas situações humanas. Ele inventou um processo, lá fazia uns desenhinhos, umas bolinhas e tal. Com isso ele tornava aquela situação manipulável. Isso quer dizer que esse negócio geométrico dele expressava a verdadeira natureza da situação? Não, expressava só os aspectos manipuláveis. Então, a apoteose da matemática é a apoteose da técnica. Mas a técnica sempre tem determinados objetivos muito limitados e muito precisos. Tá certo? Você não vai poder se orientar na vida real, num universo imensamente complexo, matematicamente. Isso não é possível. É? Isso aí requer o uso da linguagem. Não que a linguagem vá abarcar tudo. A linguagem não tem que abarcar a realidade. Ela só tem que dar um sinalzinho para que o outro, né, consiga imaginar, representar imaginariamente a sua situação. E ela realiza isso perfeitamente, dependendo do quê? Do nível de domínio da linguagem que os dois tenham. Então, a insuficiência, o cara fala a impotência da linguagem humana, impotência da sua linguagem, vai ler Shakespeare para você ver se a linguagem é impotente. A linguagem de Shakespeare diz coisa e vai continuar dizendo coisa que nem Shakespeare sabia. E vai continuar por milênios. Shakespeare, Dante, né? Então, Dante é o nosso patrono aqui, aí, lá em cima. Por causa disso mesmo. Qual é o sujeito que fez mais pela civilização do Ocidente? Esse aí é Santo Tomás de Aquino. Seria esse caso quando uma criança troca duas notas de 10 por 10 de 1 achando que está fazendo um bom negócio, por exemplo? Pode ser. Ela está pensando só no número, né? Não no que aquilo significa. Pode ser. É aquele caso do Piaget, que eu citei no livro Jardins e Aflições. Ele quer provar que as crianças não têm sentido de identidade. Então ele pega 5 pedrinhas e põe aqui, 5 pedrinhas na linha. Quantas pedrinhas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Daí ele separa as pedrinhas mais e pergunta para a criança: quantas pedrinhas tem aqui? 6. E daí ele conclui que as crianças não têm senso de identidade, o que é um absurdo dos absurdos, porque se não tivesse senso de identidade, ela não poderia se equivocar na comparação entre quantidade discreta separada e quantidade contínua. Para ela fazer isso, ela precisa ter o senso da quantidade contínua e da quantidade discreta. Portanto, aquele pensa que prova que não tem senso de identidade, prova exatamente o contrário. Tem certos equívocos que você não pode cometer sem conhecer certas coisas. Não é isso? Assim, do mesmo modo, o sujeito não pode virar transexual sem ele saber o que é homem e mulher. Se ninguém tivesse informado dele disso, para que eu vou mudar de sexo se eu nem sei o que é isso? É claro que é um equívoco. Tá certo? Mas o equívoco se baseia num conhecimento. Estão entendendo? Parece que a gente desviou o senhor do assunto da aula, né? Por quê? O senhor ia falar só um pouquinho sobre o trauma da emergência, da razão. Não, esse é o assunto dessa aula, que eu esqueci de botar no programa, porra. Mas sem isso não dá para fazer nada, é evidente. Foi um lapso meu, o que, é que eu posso fazer? Era tão óbvio que você esquecia. Hã? Era tão óbvio que você... Era tão óbvio que eu esquecia. Mas isso aqui é o miolo de todo o problema. Sim. Quer dizer, quando você se apega a um símbolo da razão, ele mais ou menos vai falhar. E isso não quer dizer que você vai conseguir substituir aquele símbolo por um domínio racional efetivo. Às vezes a gente não consegue. Né? Existem milhões de problemas que nós não sabemos resolver. Então são áreas onde a nossa razão não alcançou ainda. Talvez possa alcançar amanhã ou depois. Mas isso não quer dizer que seja uma coisa progressiva na história, porque o problema é o mesmo para cada ser humano novo que nasce. Tudo aquilo que foi conquistado antes e que está na cultura vai ter que ser conquistado de novo um por um, né? Por isso que eu digo, não há progresso do conhecimento, há aumento do número de registros. Porque cada sujeito que começa a aprender, ele vai ter que aprender tudo aquilo de novo e não vai conseguir. Então, o progresso do conhecimento é outra frase assim, absolutamente boba. Não quer dizer nada. Se houvesse progresso do conhecimento, o sujeito nasceria mais inteligente do que a geração anterior. Mas o fato é o seguinte, se você olha essa biblioteca, que é um monte de registros de conhecimento. Né? Então, para eu absorver isso aí, eu tenho o mesmo problema que eu tenho para entender qualquer coisa que aconteça. Eu vejo o sujeito batendo na mulher. Por que ele fez isso? Eu não tenho a menor ideia. Eu tenho que investigar para saber. Né? Ah, e o que está escrito nesse livro aí? Posso adivinhar? Não posso. Eu vou ter que ler o raio do livro. e fazendo esforço para entender. Então, o conjunto de registro de conhecimento, ele é um fenômeno da ordem física. Esses registros são fisicamente existentes. Mesmo que seja assim, só o registro eletrônico. Bom, eletrônico é físico, é? Então, eles são como uma segunda camada de enigmas que você coloca em cima da camada natural. Mais ainda, como o número de registros cresce ilimitadamente, então você precisa aí uma ciência de como você se orientar no registro. Só que essa ciência também tem que ser aprendida. Está entendendo? Quer dizer, a organização do conhecimento mundial. Falo, bom, isso aí é uma área científica dificílima de você absorver. E a cultura, professor, ela se confunde com a linguagem? Não. O que é a cultura? Não, é conjunto de registros de conhecimento. Porque são registros de experiências. Sim, mas... Bom, se você vai ler aqui, eu vou ler o poema de Rimbaud. Bom, ele teve uma série de experiências interiores, umas de ordem cognitiva, outras de outra ordem, e ele registrou ali, para pessoas que são sensíveis o suficiente para pegar. Né? Mas o livro em que ele manda imprimir isso aí é apenas um objeto material. Né? Então você vai ter que descascar as várias camadas. Né? As famosas camadas da obra literária, que fala Roman Gardner, fenomenologia da obra literária. Então ele vai dizendo que uma obra literária se compõe de várias camadas. A primeira camada é a camada física. O livro é um objeto existente, material existente. Na segunda camada você tem ali uma série de sinais gráficos que remetem idealmente a sons e significados. Mas é uma pergunta. Às vezes em relação a estes registros do conhecimento, não pode acontecer de eventualmente ter ali um livro, alguns livros que são resumo do conhecimento, como o senhor, por exemplo, que é um registro de conhecimento para nós sobre várias coisas, e nós já podemos, nós que te ouvimos, ou que lemos um livro resumido de um determinado assunto, já possamos iniciar a partir de um ponto mais avançado? Bom, uma das principais finalidades da filosofia é organizar isso. Não é isso? Mas... isso também é uma atividade que tem que ser renovada permanentemente, porque enquanto nós estamos conversando aqui, os caras podem ter feito 500 descobertas científicas que nós não sabemos. Então amanhã o problema já é outro. Em segundo lugar, a aquisição desse conhecimento dos princípios da organização é ele mesmo uma dificuldade cognitiva. Está entendendo? Eu acho que se alguma universidade do mundo levasse a sério a questão da educação, que elas realmente não levam, elas estão apenas moldando comportamento ou preparando profissionais para trabalhar nisso ou naquilo, estão um pouco se lixando para o desenvolvimento da consciência, da inteligência do aluno, uma das primeiras coisas que elas teriam que ensinar são os princípios da organização do conhecimento. Mas, de repente, o nego, aqui eu vou estudar a física quântica. Eu digo, e aonde está a física quântica? Qual é a relação dela com o resto? Onde ela está? Você não sabe isso. Então, o que aquilo vira? Vira um fetiche, vira um símbolo da razão. E os neguinhos se apegam a isso, vamos dizer, com o terror de que aquilo fale, que é uma coisa impressionante. Chegam a acreditar nas maiores absurdidades. Uma vez eu tive uma discussão com um sujeito físico profissional, professor de física, onde eu disse, olha, o edifício inteiro da física de Newton se baseia em duas concepções metafísicas inacessíveis ao método experimental, que é o conceito de tempo absoluto e espaço absoluto. O que é o tempo absoluto? É o tempo considerado independentemente da sucessão de quaisquer fatos. O que é o espaço absoluto? É o espaço sem nada dentro. E, bom, você pode obter isso experimentalmente? O cara jurava que eram conceitos experimentais. E ele estava me ensinando física na universidade, quer dizer, ele estava me ensinando um treco que ele não tem a menor ideia do que é, embora ele saiba operar internamente. Está entendendo? Quer dizer, isso aí vira a incultura letrada. Porque ele pega a fórmula pronta e aplica. Claro, é que é coisa que, como diz a Rochante, se ensinar o macaco faz. Por quê? As universidades, hoje, elas estão totalmente voltadas para a formação profissional. Criar profissionais que possam desempenhar determinadas tarefas. Não estão formando intelectuais. Praticamente nenhuma faz isso. Eu não conheço nenhuma que faça isso. Mas ainda, o império das matemáticas veio junto com o império da profissionalização. Quer dizer, todas as atividades humanas viram atividades profissionais regulamentadas, tá certo? Com uma hierarquia dos graus que você pode galgar. Hoje em dia, até a literatura é isso. Hoje em dia, você não encontra um tipo de escritor espontâneo que aprendeu por si, parte da sua experiência para escrever alguma coisa como um Henry Miller, Dostoiévski. Não tem mais isso. Tem um sujeito que cursou letras na faculdade de tal, professor de redação não sei aonde. Então, é claro que a literatura cai. Se você perguntar quais são os melhores escritores americanos, eu conheço dois. O Hubert Selby, que nunca estudou nada disso, era um tremendo drogado, tá certo? E que conseguiu expressar lá as experiências dele de uma maneira magistral. E o outro é o John Kennedy Toole, que era um maluco, que se suicidou com 20 e poucos anos, e escreveu o livro mais engraçado da língua inglesa, A Confederacy of Dunces, Confederação dos Idiotas. Nenhum deles estudou letras. Agora, se a coisa vira uma atividade profissional reconhecida e regulamentada, então aparece uma série de códigos. Você tem que dizer as coisas assim, não assado. Esses cursos de redação que tem aqui nos Estados Unidos, eu acho uma coisa horrível. Horrível. Quer dizer, vale, assim, por exemplo, o ensino secundário, vale pelos livros que eles mandam você ler. Não pelo que eles te ensinam. Uma coisa que sempre me deixou curiosa é, tem muito poucos casos na literatura, mas tem o caso daquele menino lobo, verídico, que depois deu até a origem à Mogli, que foi criado entre os lobos. Depois, quando foi resgatado, ele nunca mais conseguiu agir como um ser humano, né? Porque ele não estava exposto ao contato de um outro ser humano. Mas é isso, o problema é sempre o outro ser humano. Este é o problema. Esse é o problema. Toda a linguagem depende disso, depende do outro ser humano que me escute. É? Exatamente. Mas aí, se não tem, então acabou. Envolve o senhor dentro da cultura. Quer dizer, porque a gente sempre quando fala. Mas não é só a cultura, vamos dizer, são seres vivos reais. Que estão presentes e dialogam com você. A linguagem é isso, entendeu? Se a linguagem não fosse isso, ela não dependesse desse intercâmbio, então, teoricamente, ela deveria poder ser ensinada ao menino lobo. Porque, naturalmente, o menino lobo tem um cérebro normal. Sim, mas nunca mais ele conseguiu. Mas ele faltou isso, o quê? O diálogo humano. Ele se humanizava, vamos dizer. Então ele fica lobo para sempre, ele sabe dialogar com o lobo dentro do vocabulário do lobo, pô. Nós tivemos no Brasil um professor de patologia chamado Ciboiolo, que fez o único livro brasileiro, né, de anatomia patológica. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, já estava muito velho, em 70, com quase 90 anos. E ele disse que havia uma grande conspiração, aquilo que o senhor falou ontem, no mundo, porque o cérebro tem uma capacidade de processar informação. E se o senhor ultrapassar aquele limite, ele não processa nada, ele confunde. E ele diz, e eles estão tirando a figura do mestre, porque há uma parte do que se diz que não é conteúdo, é o contato de um homem com outro homem que ensina. O que é um professor? É um símbolo provisório da razão que está servindo de ponte para o desenvolvimento da sua razão. Hã? Quer dizer, o professor é um símbolo da razão diferente dos outros. Tá entendendo? Quer dizer, ele não pretende substituir a sua razão para sempre. Ao contrário, ele está ali para que você transfira a capacidade dele para você mesmo. Mas, claro que nem todo mundo com quem a gente convive é nosso professor e nem todo mundo está interessado no desenvolvimento da nossa inteligência. Talvez a pessoa nem saiba o que é isso. Você pega uma mãe da classe operária, mãe pobre, ela não tem a menor ideia disso. Então, o que ela vai poder transmitir a ele, bom, é o que ela sabe, é o que ela consegue manipular, e pronto, acabou. Agora, você não, por exemplo, você não encontrar professores adequados é uma tragédia. né? Porque supõe que você vai fazer tudo sozinho. Então, assim, o sujeito pode ter, por exemplo, sei lá, uma aptidão artística formidável, uma aptidão científica, matemática, qualquer coisa, né? Mas se ele não encontrar os meios na sociedade, na cultura, os meios de se apropriar disso, ele não vai fazer. Está entendendo? Agora, outra coisa, o talento para determinadas áreas de conhecimento não é a mesma coisa que o talento para o autodidatismo. Eu aprendo muito mais lendo e estudando sozinho do que qualquer professor. Sempre foi assim. Eu não tenho muita paciência de assistir aula. Só se for um negócio muito interessante, mas em geral não é. Então, eu lembro quando assistia as conferências do Julião Marias, eu ficava com dois olhos, dois ouvidos assim, porque era muito interessante. Nas minhas aulas de biologia, com o falecido professor Décio Grise, também ficava assim, mas em geral era um negócio rotineiro que fazia a gente dormir. Então, eu tenho a capacidade de aprender sozinho, além de ter um jeito para a literatura, para a filosofia, etc, etc. Mas, em geral, isso não é exigível das pessoas. Quer dizer, a conjunção de dois talentos simultâneos, uma para o exercício de determinada área e outra para o aprender sozinho, isso é um caso em 10 milhões. Então, se você não tem um corpo de professores capacitado para fazer essa transição, de posar primeiro como um símbolo da razão e depois desenvolver, deixar que o próprio aluno absorva essa capacidade racional e vá em frente, se você não encontra isso, você está ferrado, a não ser que você tenha sido com o talento de aprender sozinho, o que é raríssimo. O Leo Strauss é que diz, olha, tudo que sabe, assim, alguém aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu sozinho. Sempre tem um negro que aprendeu sozinho no começo de cada uma dessas fileiras. Não é isso? Mas, se você imaginar, os grandes filósofos, Leibniz aprendeu sozinho. Ninguém podia ensinar aquelas coisas para ele. Mesmo assim, ele aprendeu um pouco com a escolástica. Tá certo? Mas se você pegar outros, o próprio Kant não aprendeu sozinho, Hegel não aprendeu sozinho, Nietzsche não aprendeu sozinho. Tem cara que aprendeu. Você pega Giambattista Vico, viveu num ambiente culturalmente pobre e ele descobriu tudo sozinho. Isso não quer dizer que os caras que aprendem sozinhos sejam maiores filósofos que os outros. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim como, sei lá, um sujeito que é o nosso professor de arte marcial, o Michel Weber, era. Ele era um grande professor de arte marcial e ele era um grande curandeiro. Então, se alguém se machucava, ele mesmo curava. Né? Mas são dois talentos que não precisam vir juntos. Então, no Brasil, nós chegamos a uma situação em que ou o sujeito tem o talento do autodidatismo, ou ele entra no curso do Olavo, ou então ele não vai aprender nada. Porque, na verdade, ninguém está ensinando nada. Está ensinando só macaqueação. Então, você vê, um país de 200 milhões de habitantes, isso é uma situação absolutamente desesperada. Eu digo, para os negros levarem 4 anos para perceber que a fraude eleitoral não está na maquininha, mas na apuração secreta, que é uma percepção instantânea. Né? É você ler o texto da lei e você já entende que aquele negócio está fora da lei. Quanto tempo eu preciso perceber isso? Um segundo, menos de um segundo. Mas a opinião pública levou 4 anos. Não quer dizer que a opinião pública inteira entendeu. Aquele cara, promotor, entendeu e disse isso no Senado. Ele, quantos senadores entenderam o que ele disse? Eu falei, não sei, não acredito que muitos entenderam. Não. É que ele não ouviu através do Senado. Pode ser, pode ser. É, pode ser. Ele leu, é. Onde você leu isso? No tal do lado do Carvalho? Pode ser. Eu vejo que muitas coisas que eu aprendi, que eu botei em circulação, alcançaram milhões de pessoas. De forma indireta, inclusive. Por quê? Por causa dessa situação de penúria cultural que tem. Então, só tem um cara falando, então, bom, ou se ouve ele ou não ouve nada. Mas é uma situação tremendamente anormal. Normalmente deveria ter centenas de pessoas fazendo isso. Mas é o teu negócio, é profecia, o nome é profecia. Olavo, que é sobrevivente, morreu todo mundo, sobrou eu. Então, tu aprende comigo, eu tô lascado. Eu ainda tive a chance de conviver com a intelectualidade brasileira de primeiríssima ordem, mas eram todos octogenários. E morreram todos. Morreu José Montelo, morreu Paulo Mercadante, morreu Alberto Salles, morreu Roberto Campos, morreu Mário Vieira de Mello, morreu todo mundo, pô. E foi justamente, Antônio Olinto, foi justamente aí que eu fui escrevendo o Imbecil Coletivo. Falei, bom, alguém tem que dizer essas coisas, porque esse pessoal todo entendia esses negócios, entendia sem nem dizer, era instintivo neles, né? Sim, e isso é fundamental. Claro. Porque eu passei anos com as pessoas desqualificando o que eu estava vendo, dizendo que eu não estava vendo o que eu estava vendo. É o negócio do Groucho Marx, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Entendeu? Então, daí o nego fica com medo e passa a acreditar, duvidar dos seus próprios olhos e acreditar no que o idiota está dizendo. Então, não há desenvolvimento da inteligência se você não acredita na sua capacidade de conhecer a realidade. Né? Hegel dizia isso. Ele dizia que a fé no poder do conhecimento é a condição número um de qualquer investigação filosófica. Por isso que Hegel desprezava Kant. Tudo isso que Kant escrevia, é perda de tempo, besteira. Ele estava muito certo nisso. Nós não temos que perguntar se é possível nadar, nós temos que mergulhar na água, pô. Como é possível o conhecimento? Bom, primeiro você tem que conhecer alguma coisa para depois você fazer essa pergunta. E para você se perguntar sobre a possibilidade do conhecimento, você precisa ter algum conhecimento que você obteve sem saber qual era a possibilidade dele. Então, esta coisa, vamos dizer, com o mundo, são só aparências fenomênicas, e nós não conhecemos as coisas em si. Isso aí torna a humanidade inteira escrava da classe científica. Você tem que perguntar para o cientista o que é e o que não é, porque você não sabe. Então, há por trás disso, há um jogo de poder assim, dos mais abjetos, nojentos que você pode imaginar. Coisa de uma baixeza inominável. Quer dizer, cada cientista, então, vira o guru, o detentor da fórmula mágica. Mas ele, pelo menos ele diz, bom, mas pelo menos eu tenho uma consciência mais. A partir de amanhã nós vamos fazer isso. Pergunta só na segunda parte, tá bom? Em atenção a eles. Né? Mesmo porque às vezes eles não ouvem direito a pergunta. Então vamos lá. Então que já fizeram as perguntas na primeira parte, não sobrou nenhuma. Então, repetindo os pontos fundamentais. Primeiro, para desenvolver sua inteligência, você tem que acreditar que você está num mundo real. E que é exatamente esse mesmo mundo que você está vendo. Se você vê as coisas de maneira incompleta, é porque as coisas são incompletas. Não há nenhum ente que possa exibir todos os seus aspectos ao mesmo tempo, porque isso seria contraditório com a sua existência temporal. Por exemplo, um urso não pode ser um urso recém-nascido e um urso adulto ao mesmo tempo. E, do ponto de vista espacial, também existe essa mesma limitação, vamos dizer, invencível. Nada pode se mostrar por completo, mostrar todos os seus ângulos ao mesmo tempo, tá certo? Uma figura, um sólido geométrico não pode fazer isso, a não ser que você projete no plano, mas daí ele não será mais um sólido, e sim a representação mental de um sólido. E assim por diante. Segundo, você tem que confiar na sua inteligência, acreditar que ela é eminentemente o órgão da apreensão da realidade e da comunicação da realidade. Terceiro, você tem que confiar no poder da linguagem e entender que a linguagem não precisa abranger a realidade, nem conter a realidade, tá certo? Nem mesmo expressar a realidade, porque a linguagem só existe como instrumento de comunicação. Portanto, depende da, tudo que você diz depende da repercussão que tem na mente do ouvinte. E a repercussão de qualquer coisa que você diz vai sempre muito além daquilo que você disse. Mas, quer dizer, se você tivesse que você dizer tudo o que o ouvinte vai perceber daquilo que você disse, você não acabaria mais. E isto, vou dizer, não estou me referindo a afirmações sobre coisas muito complicadas, mas até sobre coisas banais. Né? Quer dizer, você, toda a comunicação entre pessoas que têm um passado, que tem um conjunto de conhecimento, que tem um certo horizonte de consciência. E é esse horizonte de consciência que você vai ativar com aquilo que você está falando. Então, para que a linguagem precisaria abarcar tudo isso? Né? Quer dizer, quando o pessoal fala dos limites da linguagem, geralmente eles não sabem o que estão dizendo. Essa categoria do limitado e do ilimitado não cabe para a linguagem, não tem o menor sentido. E terceiro, é preciso haver uma boa comunicação entre você e você mesmo, ou seja, entre as diversas faixas de consciência que você tem. Uma faixa sensorial, a memória, a elaboração linguística, etc. Tudo isso tem que estar sempre sendo, essas conexões têm que ser sempre reativadas, porque nós tendemos a dar um funcionamento autônomo para cada uma dessas fases. Quer dizer, por exemplo, a máquina de perceber e a máquina de falar geralmente estão completamente desconectadas. Chega a desconexão total na histeria, por exemplo. O sujeito sente uma coisa, mas ele diz outra completamente diferente, porque ele quer sentir essa outra, então ele se persuade a si mesmo. Então, e terceiro, isso deveria ser já o tema da aula de amanhã, a qual no programa seria a aula de hoje, mas eu esqueci o negócio do tema da razão. Em toda comunicação existe um contexto cultural prévio. É o conjunto do que você sabe, o conjunto do que o seu interlocutor sabe. Então, esse conjunto ele pode ser muito estreito ou pode ser muito amplo. Por exemplo, um leitor bem treinado, ele quando lê as obras de um outro autor, ele percebe se o autor está dizendo uma coisa que é exclusivamente uma percepção dele, ou se esta coisa que ele está dizendo resulta de uma conversação prévia entre várias pessoas. Então, às vezes uma opinião individual pode refletir anos de discussão entre um grupo de pessoas. Isso acontece muito em crítica literária e em filosofia, onde é evidente que, vamos dizer, vários estudiosos de literatura, eles conversam entre si, existem certos temas de discussão e as coisas vão criando até um vocabulário próprio. Então, um leitor experimentado, ele apreende se o que ele está lendo é uma opinião individual ou é o eco de uma dessas discussões. Ao passo que o leitor que não tenha esse contexto cultural não percebe absolutamente nada. Ele vai tratar tudo como se fosse uma opinião individual do autor que ele está lendo. Então, você penetrar cada vez mais nesses contextos e você ampliar o seu próprio contexto de referência, isso é básico, fundamental. Senão você é como um sujeito que entra numa festa, as pessoas estão conversando, um negócio, você não sabe o que é, e de repente você dá um palpite sobre alguma coisa que não tem nada a ver com o que eles estão falando. Então, este aprendizado dos vários contextos sociais, dos vários discursos. E com contexto social eu não estou querendo dizer coisas externas que influenciaram, não, estou me referindo apenas às discussões. Então, por exemplo, em literatura comparada, você estuda, por exemplo, a evolução de um tema em várias obras literárias ao longo dos séculos. Então, por exemplo, se você pegar, sei lá, o tema das relações incestuosas, por exemplo. Bom, isso começa a ser tratado lá no teatro grego, né? E vem até o século XX. Então, claro que houve uma sucessão de elaborações e cada escritor que se mete no assunto, ele acompanhou tudo isto. Então, ele pode estar se referindo não apenas àquilo que ele sabe do fenômeno, mas àquilo que os outros sabiam também. Então, na literatura isso funciona igualzinho como nas ciências, quer dizer, você tem uma tradição. A arte de escrever por si mesma é uma tradição. O sujeito incorporou várias modalidades de expressão que foram sendo criadas ao longo do tempo e ele, na hora que escreve, ele está consciente daquilo. Aquilo, de certo modo, se incorporou nele. De modo que não precisa haver uma referência consciente, né? Ele não precisa pensar na referência porque ela já está incorporada no seu modo de escrever. Então, por exemplo, todo escritor tem lá os seus mestres, que são os escritores com os quais ele aprendeu a escrever. E, de certo modo, o estilo deles aparece no dele. Não que ele tenha copiado, mas é porque aquela tradição incorporada faz parte da pessoa dele. Então, um leitor qualificado tem que aprender a identificar essas coisas imediatamente. Isso quer dizer, só por esse exemplo você tem a ideia da imensidão do poder da linguagem. Em que o indivíduo, quando ele está lendo um escritor, ele está vendo 100 outros por trás dele. Entendeu? Então, todo aquele contexto cultural adquire uma espécie de uma presença mais densa na frente dele. Agora, um sujeito que não conhece essa tradição, ele vai pegar só um pedacinho do que o escritor está querendo dizer. Ou então até pode se enganar, achar que a ideia que o escritor está explicando é só dele, quando na verdade ela reflete um contexto. Então, por exemplo, leituras literárias, eu acho que isso você deve fazer ilimitadamente, o tempo todo. Ao passo que leituras que são de uma área mais especializada, você vai ter que fazer devagar e de pouquinho. Mais ainda, as referências literárias estão presentes em tudo quanto é obra de filosofia e de ciência. Houve uma certa, uma famosa discussão entre o crítico literário Frank Raymond Leavis e um outro escritor que era o C.P. Charles Percy Snow. Eles falando das duas culturas, que existe uma cultura científico-matemática e uma cultura literária-humanística. E o Leavis leu o livro do Snow e respondeu com um livro só de xingamentos, xingando o cara de tudo quanto era nome. Pessoal, evidentemente isso fere os princípios da polidez, etc, etc. Só que quando você verifica qual era o contexto cultural e literário do Leavis e o do outro, diz o Leavis tinha toda razão. Isso aí não é nem para você ouvir, é para você xingar mesmo. Então, essas coisas, essa polêmica lida por uma pessoa recém-chegada é uma coisa, lida por uma pessoa experiente é outra. O Snow era um sujeito que ele era um cientista de profissão, mas escrevia romances também, vários romances. Então ele pode dizer, ah, eu estou aqui a cavalo das duas culturas, porque eu sou um cientista e sou um escritor, etc, etc. Mas daí o livro vai dizer, não, ele acha que ele é um romancista, o romance dele é só uma porcaria, ele não entende nada desse negócio, ele não sabe o que está falando. E quando você vai verificar, é mesmo, a coisa é realmente assim. Então era um sujeito que acreditava que estava dominando o assunto, mas não estava. Então você maltratar um sujeito desse, às vezes é uma obrigação. Por quê? Porque você ser um intelectual de prestígio não é um direito. É um privilégio que você conquista. Então eu penso assim, se você não quer se desenvolver intelectualmente, ampliar o seu horizonte de consciência e dizer as coisas responsavelmente, então você tem que se contentar com o posto modesto na sociedade. Você pode ser um ascensorista, um frentista de posto de gasolina, um vendedor de pipoca e pronto. Né? Agora, se você quer ser um intelectual, bom, então pelo menos você tem que aprender o ofício, meu Deus. Você tem que cumprir os deveres do ofício. Ou então não se meta. Então, quer dizer, humilhar o seu intelectual é uma obrigação. Por que humilhar e não discutir com ele racionalmente? Porque você discutir, uma discussão racional só é possível entre pessoas que tenham similares horizontes de consciência. Se o outro não tem, mas ele está num cargo infinitamente superior ao seu horizonte de consciência, só tem um jeito de você tirar de lá, fazê-lo passar vergonha. Daí ele talvez se toque. Agora, se você vai discutir racionalmente com ele, você não vai discutir a posição dele, você vai discutir o tema. Mas se você sabe que ele não apreende o tema, porque o tema está superior ao horizonte de consciência dele, então o que você tem que discutir é a situação de discurso. Vocês lembram que eu fiz isso com o Duguin, né? Logo no começo. Eu disse, peraí, quem sou eu, quem é ele? É? Ele está falando em nome de quê e eu estou falando em nome do quê? Então, isso aí já enquadra todo o debate que vem depois. Quer dizer, eu sou um Zé Mané que estudou e que tenho lá as minhas ideias. E ele é um alto funcionário do governo russo, né? É um aparatchnik. É? E, portanto, o que ele fala vem com uma autoridade para ser obedecida. A minha não, ninguém tem obrigação de me obedecer. É? Se eu conseguir provar o que eu estou dizendo, ótimo. Se não, não. Então, quer dizer, todo o debate, de certo modo, já vem viciado no começo. Né? Então, expor a situação de discurso é a maneira de vacinar o leitor ou ouvinte contra milhões de equívocos. Muito bem, tem pergunta? Diga. Espera aí, fala um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo. De o dom de línguas estranhas ser o dom para edificação pessoal, espiritual da pessoa. Embora seja uma linguagem que você não necessariamente compreenda racionalmente, mas isso tem que ter uma ligação. Não? E eu nunca pensei nisso. Portanto, a resposta é não sei. Mas é um assunto interessante para pensar, mas eu nunca pensei nisso. Estava pensando no aprendizado normal da linguagem, né? A pessoa vai assimilando aos poucos, etc. Não de uma ciência infusa, que de repente... Não, o dom de línguas estranhas ele não é necessário que você o entenda racionalmente. Você pode não entender o que você está falando. Porque é justamente para você que não sabe falar como convém. E ele é o dom por excelência para edificação espiritual pessoal que Paulo cita na Bíblia. Mas se o sujeito não entende o que está sendo falado, como é que vai ter edificação espiritual? Não, eu acho que o dom das línguas é o entendimento imediato de uma outra língua. Eu só posso entendê-la assim. Já houve casos em que o pregador falava e pessoas de vários idiomas diferentes entendiam o que ele estava falando. Ele está falando uma língua só, mas eles ouviam na sua própria língua. Mas se tiver de dom das línguas invertido, hein? Não, mas tem que haver intérprete se o próprio sujeito que fala não está entendendo. E se a plateia, não tem o mesmo dom das línguas? Isso, então, é possível que ele seja uma língua que você fala sem você mesmo estar entendendo? Não, eu acho que ele se refere... acho que não é isso que ele está se referindo, não. Ele está se referindo à plateia não entender. Então, tem que ter um intérprete para a plateia. Se você fala numa língua esquisita, parece aí falando em aramaico. Tá? Ninguém está entendendo, mas alguém tem que entender, né? Senão ele seria apenas como um gravador, um papagaio. Não pode ser isso. Falar como um papagaio não pode ser um dom divino. Eu conheço um relato de um caso que me foi contado que a pessoa começou a falar, tentando falar, é bom que fala, mas eu não sei o que falar, não. Ela falava, e ela começou no meio de um bar, falar uma língua estranha, e ele fechou até o olho e disse assim, não, eu tô morrendo de vergonha, mas eu vou fazer. Começou a falar e não sabia o que estava falando. Isso aí é um fenômeno de mediunidade, isso não tem nada a ver com a interferência divina. Quando ela abriu os olhos, a dona do bar estava parada olhando para ele chorando. Ele tinha falado muita coisa que ele não sim, sabia. Sim, mas isso aí, eu não acredito que isso seja uma interferência divina. Isso aí é mediunidade. O que diz no Atos dos Apóstolos é que quando os apóstolos saíram, depois de ter recebido o Pentecostes, eles falavam e cada um ouvia em sua própria língua. Isso sim. Esse é um dom divino. Agora, esses fenômenos de mediunidade todos existem e não tem nada a ver com os mortos. Isso aí eu testei. Porque no, na atividade do médium existe o médium, que é o receptor, existe o magnetizador, que é o emissor. Tá certo? Então eu fiz esse teste várias vezes. Eu ia numa sessão espírita e ficava pensando uma frase. E daqui a pouco o médium falava a frase. Então eu falava, o espírito além sou eu. Então ele acha que está captando a voz do morto. Não, é de alguém que está presente. É um fenômeno de telepatia apenas. Né? Mas note bem, eu nunca examinei esse assunto direito. Mais alguma? Tem uma pergunta aqui no chat, Olavo. Quer dizer, não é exatamente uma pergunta, uma discussão que está tendo aqui sobre quando você se refere à leitura de literário, você está falando de leitura de ficção, né? Ficção, poesia, teatro. É, mas alguém pergunta sobre livros de história. Não, história é outra coisa. Quer dizer, na história você não está apenas tentando expressar uma vivência pessoal, mas você tem uma referência a um fato externo. Quer dizer, o historiador está limitado na sua narrativa pelos documentos e testemunhos de que ele dispõe. Ele não pode inventar do jeito que ele quer. Claro que ele vai ter que usar recursos literários da ficção. Mas dentro de um limite que é muito mais estreito do que o do romancista. Né? Por exemplo, será quando você lê Dostoiévski, né? Cada 100 páginas ele introduz um personagem novo que não tinha nada a ver com a história e tudo muda de repente. O Jacobacci faz a mesma coisa. Quando chega no finzinho, entra um personagem novo. William Faulkner, no Luz de Agosto, né? Está tudo indo uma certa direção, de repente aparece um personagem nas últimas 20 páginas, muda toda a história, né? Quer dizer, ele está contando uma tragédia e a tragédia tem um happy end, graças a um personagem que entrou no fim. Isso vale na ficção, mas na história o cara não pode fazer isso. As coisas têm que se ater ao livro do provável, né? Não do... A diferença é essa, o historiador ele tem que montar uma narrativa na sua mente, tá certo? Exatamente como o ficcionista cria a narrativa, só que a narrativa tem limites. Ele não está livre para operar do jeito que ele queira. Então, é uma coisa dificílima de fazer. Eu adoro ler biografias. Né? A gente vê que toda hora as coisas parecem que vão tomar uma certa direção, mas os documentos dizem que não foi assim, foi assado de outro jeito. Você é obrigado a ceder. Então, isso quer dizer que vamos dizer, o aprendizado da linguagem tem que ser feito mesmo na literatura de ficção. Ali, de certo modo, a linguagem do sujeito está livre, ele pode fazer o que quiser. Como é que o senhor lê ficção? O senhor lê a história do começo ao fim? Ou o senhor faz anotações? Não, eu leio... Não anoto nada. Só quando tem, às vezes, alguma frase notável no meio, marco aquilo, mas isso é raríssimo. Quer dizer... Eu leio ficção acreditando no que eu estou lendo. É a tal da suspension of disbelief. Você acredita que aquilo está acontecendo mesmo? É por isso que quando o ficcionista ele começa a abusar dos recursos linguísticos, usando mais recursos que seriam próprios da poética, a história perde tensão. Isso acontece com o João Guimarães Rosa, evidentemente. Ele começa a brincar com as palavras tal, e você, a coisa perde realismo. Então você não consegue acreditar mais naquilo porque aquilo depende da linguagem que está sendo dita. Um bom romance geralmente é bem adaptável para uma peça de teatro ou para um filme. Porque a história vem em primeiro lugar. Não é isso? É o que dizia o E.M. Forster. O que é um romance? Ele diz, bom, o romance é uma história. Infelizmente, é só isso. Então, se você... A história perde, ela sai do centro e se torna o suporte de uma invenção linguística. Ou James Joyce acontece isso também. Você fica tão interessado na linguagem que já não interessa mais o que está acontecendo. E às vezes coisas que nem estão acontecendo, ele gasta 40 páginas só para fazer um floreio verbal. O final do Ulisses é assim. A mulher doida está tendo um sonho erótico, ele faz sonho erótico de 40 páginas, não é que aguente, pô. Aliás, eu li em algum lugar que ele influenciou o Guimarães. Claro, claro. O Guimarães Rosa quis fazer em português o que ele fez em inglês. Eu leio os dois e gosto, mas não dá uma paixão como dá um romance de verdade. Pode dar. Não é o Irmãos Karamazov, o Guerra e Paz, não é outra coisa. Em geral, a linguagem do romancista ela tem que ser. Ela tem que aceitar um segundo plano. Né? Quer dizer, a ficção mesmo, que é a história, ela tem que ser o centro da coisa. Com o Bruno Barreto, que foi o diretor do que é ex-companheiro, e alguém perguntou isso, ah, mas há uma passagem no livro da Beira, que ele conta que eles tiveram um problema no aparelho, que quando eles chegaram com o embaixador sequestrado no carro, eles perceberam que a garagem que o carro entrou não tinha ligação interna com a casa. Então eles tiveram que sair da garagem para a calçada na rua, dar a volta e entrar pelo outro portão, pela calçada na rua. Por que você não mostrou isso no filme? Se eu colocasse isso no filme, ninguém acreditaria. Tem esse princípio da verossimilhança, né? E se o leitor não acredita na história, babau, acabou o efeito. Mas também não pode esquecer o que dizia Aristóteles. Não é verossímil que tudo aconteça de maneira verossímil. Alguma coisa absurda tem de acontecer. Mais algum aí? Diga. Iniciar a leitura com uma confiança absoluta, né? Sem sombra de dúvida. Mesmo que você já tenha o parecer de outras pessoas que já desqualificam o livro, mas então tem que começar. Não, você deve sempre dar credibilidade total. Vamos levar o sujeito a sério até onde for possível. Agora, às vezes você esbarra num negócio que aqui não dá. Mas tem que ser, vamos dizer, uma absurdidade que esteja interna no texto, e não uma que você já traz pronta de fora. Entendi. Você trazer, né? Você vai ler um livro que você já sabe que o livro foi contestado por fulano. Uhum. Então você já vem com a objeção. Uhum. Né? Isso serve até para Marx, por exemplo. Mas sem sombra de dúvida. Uhum. Isso eu aprendi com Leibniz, que ele disse, eu acredito em tudo que eu leio. Professor, eu posso acreditar numa besteira hoje, amanhã eu leio uma contestação dessa besteira, eu também acredito. É. Diga. Não, a crítica literária ela, não se destina tanto a introduzir você a uma obra, mas dizer, a pegar as conexões culturais, a significação dela no contexto, às vezes destacar um outro aspecto técnico. A crítica literária é um gênero literário por si mesmo, um gênero literário muitíssimo importante. Alguns dos maiores escritores da humanidade foram críticos literários acima de tudo. O próprio Leaves, Frank Raymond Leaves, esse é um gênio fantástico, só fazia crítica literária. Os livros dele valem independentemente dos livros a respeito dos quais ele está falando. Ou os ensaios literários do T.S. Eliot, são uma verdadeira maravilha também. Então, a crítica literária, uma crítica literária não é uma resenha de livro. Né? No Brasil, hoje em dia, só existe resenha de livro, a crítica literária morreu, acabou. Você pega os grandes críticos que nós tivemos nos anos 50, 60, o Álvaro Lins, o Otto Maria Carpó, Augusto Maier, nossa, era uma beleza. Sem contar os portugueses que foram exilados para o Brasil e enriqueceram formidavelmente, Adolfo Casais Monteiro, Figueirinho de Figueiredo, um monte de gente. Então, a crítica literária no Brasil foi imensamente rica. E nos Estados Unidos acontece que às vezes os críticos literários são mais filósofos do que os filósofos de profissão. Porque os filósofos de profissão são tudo treinadinhos na escola analítica, então só fica tratando daquela porcaria de análise da linguagem, né? e não sai disso. E às vezes, por exemplo, aqui o crítico Kenneth Burke, Kenneth Burke sempre foi tido como crítico literário, para mim ele é mais filósofo do que qualquer filósofo. Isso nos Estados Unidos acontece com muita frequência. Mais alguma aí? Tem uma pergunta aqui do pessoal que está online, que se refere à aula passada, tá? Sobre o tópico referente à necessidade de judicialização sistemática para o equilíbrio de uma sociedade. Aqui. Aí pergunta o seguinte: as castas não seriam um fator de equilíbrio que equilibrariam naturalmente a proporção de gêneros de soldados e operários de uma sociedade? Caso contrário, é certo afirmar que as castas não possuem nenhum valor espiritual intrínseco, sendo apenas formadas a partir das condições socioculturais e, no máximo, biológicas do ser humano? Não, porque as castas não coincidem com as classes sociais e com os postos na sociedade. As castas são tipos humanos. E o tipo humano pode nascer em qualquer lugar. Você pode ter um cara com a mente de Brahmana que nasce no Morro da Rocinha. Tá certo? E quando você vê que todo mundo... No Brasil é um país que está todo mundo deslocado, fora da sua classe social, porque o sujeito que é, vamos dizer, uma pessoa puramente intelectual pode até ser socialmente um pária. Né? E um cara que é um pária, quer dizer, que um pária é um composto mal feito de todas as castas, pode ser presidente da República, até o Lula que não deixa mentir. Porque se houvesse uma coincidência entre... A sociedade... da Índia, foi construída com esta ideia de que as classes sociais correspondessem às castas. Eu acho isso completamente utópico. Não dá para fazer. Tanto que acabou virando bagunça. Mas, estatisticamente, funciona. Isso quer dizer que a maior parte dos caras que estão na casta brahma são brahmana mesmo. Mas você não pode garantir que todos estejam. Não, existe o problema da hereditariedade, né? O pai pode pegar uma doença, passar para o filho já nasce idiota, tudo isso pode acontecer. Que eu saiba, a única sociedade desse tipo foi a Índia. Né? Nos outros, a distinção das castas era muito mais fluida, e você tinha mobilidade de uma coisa para outra. Por exemplo, toda a Idade Média, a profissão das armas e o sacerdócio eram meios de ascensão social. Quer dizer, o sujeito nascia embaixo e ele subia através daquela profissão. Então isso mostra que as castas ali não coincidiam exatamente com as classes sociais. Quer dizer, havia, o sujeito podia trocar de casta, por assim dizer. Acabou? Tem mais? Essa a fraqueza que determinados grupos exploram ao manipular a opinião pública, por exemplo? Como a gente... Sem dúvida, você cria uma linguagem padronizada, todo mundo é obrigado a falar naquela linguagem, ainda que não conhecida com a experiência dele. Então, o que acontece? Você está alimentando um sintoma histérico. É, o sujeito não acredita no que vê, ele acredita naquilo que ele aprendeu a dizer, embora não corresponda à sua experiência pessoal. Então, a experiência, a consciência de experiência é totalmente sufocada. A pessoa vive num mundo de falsidade. Assim, é tudo um script aprendido. Né? E isso, vamos dizer, nas últimas décadas, tem se agravado de uma maneira assim, quase indescritível. É, eu vejo isso, por exemplo, quando se usa o termo como pro-choice. E se vier, você é pró-escolha, né? A pessoa fica meio desconfortável em dizer que não, né? Como você vai ser contra? Sim, isso é uma linguagem forjada para induzir, forçar determinadas conclusões. Então você vai criando assim, absurdidades jurídicas. Hoje o sujeito pode ser preso porque ele olhou para uma criança no meio da rua, ou porque ele entrou no elevador sozinho com uma mulher. Né? Outro dia teve, a semana mesmo foi um caso, a mulher foi com o cara para o motel, transou com ele, e daí no dia seguinte ela passou uma mensagem: não, eu passei para você uma série de mensagens não verbais. Ela fez sexo oral no cara, né? Agora, você imagina, né, com aquele instrumento na boca, como é que ela vai passar algum signo, para dar um sinal, né? Na Suécia, mas, agora tem que assinar um contrato. Pois é, então a gente vai para a cama, vai você, a mulher, o advogado de cada um e o juiz. Tudo é suruba agora. Quer dizer, isso tudo, veja, em nome da liberdade. E as pessoas realmente acreditam que é. Liberdade, direitos humanos, etc. Na verdade, é uma restrição dos direitos humanos. É assim, em primeiro lugar, você mata toda a espontaneidade na comunicação. Tudo que você vai dizer ou fazer tem que ser estudado em vista de um código, que pode ser interpretado assim ou assado, e todo mundo tem que tomar precauções. Não é isso? É uma amortização absoluta de tudo. Sim. O que torna, na verdade, a espontaneidade humana impossível. Então, como o ser humano não pode viver sem espontaneidade, muitos vão absorver esses códigos como a sua forma de espontaneidade, vão copiar aquilo assim, de todo o coração e acreditar naquilo, embora aquilo não corresponda àquilo que eles estão percebendo. Agora, lá no Brasil, por exemplo, você pode chegar num cartório e pedir para dizer que é homem, mas eu quero ser mulher. Então, ele vira mulher. Sim, ele vira oficialmente, quer dizer, a condição oficial... Olha, veja, no começo do século, Luigi Pirandello escreveu um livro maravilhoso chamado O Falecido Matias Pascal. Matias Pascal é um sujeito que está vivendo na cidade do interior, está com o saco cheio daquele ambiente medíocre, não aguenta mais a mulher, não aguenta mais a sogra. E um dia ele está passando ali pelo leito da Via Férrea e ele vê um cadáver de um sujeito atropelado. Ele diz, oba, eu vou tomar o trem e... deixar eles pensar que esse cara morto sou eu. E ele vai embora, vai morar em Roma, leva uma outra vida, passa 20 anos lá, se diverte. Blá, blá, blá. E um dia ele decide voltar. Quando ele volta, ele descobre que a mulher dele está casada com outro cara, as propriedades dele foram passadas tudo por nome de supostos herdeiros, e ele oficialmente já não é mais ninguém. Então ele se apresenta para as pessoas, muito prazer, eu sou o falecido, fulano e tal. E ele passa a viver ali na condição de um sujeito inexistente. Então ele descobre que a identidade civil dele é mais real do que ele mesmo. Isso foi uma obra de ficção, escrita 70 anos antes disso. No fim, é isso que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, o oficial se sobrepõe ao real. Tem o caso do Cabo Anselmo, né? O Cabo Anselmo, exatamente. É. Esse, ele é o Matias Pascal, né? Ele não tem carteira de identidade, não tem certidão de nascimento, não tem nada. Então, oficialmente, não existe. É claro que isso não foi feito para a saúde mental das pessoas. Né? É, mas, de fato, é preciso neurotizar todo mundo, criar um bando de histérico para que eles aceitem certas políticas, aceitem a voz de comando de uma certa pessoa. Isso está sendo... Veja, se você estudar as obras do Kurt Lewin, você vê, olha, hoje em dia existe meio de você fazer uma pessoa acreditar que um papagaio é um avião, você está entendendo? Você põe qualquer minhoca na cabeça de quem você quiser. E isso está sendo, não é que existem os meios de fazer isso, não, isso está sendo feito maciçamente. Pega o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Quer dizer, nós estamos na era da manipulação psicológica sem fim, ilimitada. Existe meio de você se defender pessoalmente disso? É claro que existe, mas o primeiro é você acreditar que você conhece a realidade e não uma aparência fenomênica. Se aparece fenomênica, bom, tanto vale uma quanto vale a outra. Então, tem um sujeito lá se esforçando para que você veja a aparência fenomênica que ele quer e não a que você está vendo. Quer dizer, isso tudo começa com o kantismo. Por isso que eu chamei o Kant o pai da porcaria, né? E eu acho que ele foi mais prejudicial do que Karl Marx, no fim das contas. O próprio marxismo jamais teria adquirido credibilidade sem que tivesse isso antes. Porque você chega no... Bom, ou nós estamos num mundo só de aparência, nós estamos todos loucos, ou nós seguimos Karl Marx. Então, o Karl Marx parece mais sensato do que isso. Se você pega as críticas que os marxistas fazem da mentalidade positivista herdada do Kant, a crítica é magistral. O livro do Max Horkheimer, né, A Destruição da Razão, onde ele fala da razão instrumental, que é uma razão que não diz respeito à realidade, mas diz respeito apenas aos projetos de mudança. Né? Você vê, aqui nos Estados Unidos, o que é a palavra conceito? Concept, aqui, quer dizer um plano de ação que você tem. Veja até onde foi parar o negócio, através do marxismo, positivismo, pragmatismo. Então não existe mais coisas, realidade, e pelo menos não existe conceito delas. O conceito é o plano do que você quer fazer com aquela coisa. Então, a palavra concept está usada errada, a palavra percepção está usada errada. E a palavra realidade sempre quer dizer uma coisa que você não tem acesso nenhum. Você entende também por que certas realidades patentes levam tanto tempo para despertar na consciência. Não é quando o documento falso do Obama, os caras levam 7, 8 anos para perceber um treco desse. Fica todo mundo com síndrome do piu-piu. Isso é imbecilização em massa. Até hoje tem gente que insiste. Quer dizer, agora já não pega mais, porque o pessoal já sabe, todo mundo já sabe. Mas como é que você vai fazer, botar em ação o aparato jurídico contra isso? Não basta a maioria saber, precisa ser um promotor que aceite levantar esse problema. Então só para ele acreditar são 8 anos, para ele decidir agir são mais 8 anos, enfim, quando ele resolveu, Barack Obama já morreu. É um pouco a aposta do Lula, né? Esse negócio leva um tanto tempo que quando eles me prenderam eu já morri. Então você cria uma máquina jurídica imensa que existe para não funcionar. Porque ela vai sempre depender da iniciativa humana, né? Os tribunais não se movem sozinhos. Então precisa ter uma pessoa que tenha a consciência clara, que tenha a vontade de agir e tenha a coragem de agir. E cadê essa pessoa? Por exemplo, eu sei toda a história do Barack Obama, mas o que... Eu não tenho medo de agir, não sou nem cidadão americano. Não posso dar nem palpite nisso aí. Eu dei, escrevi para vários jornalistas, no fim eles acabaram prestando atenção e perceberam que era aquilo mesmo. Mas o jornalista também não pode agir, ele só pode falar. Olá, só uma observação que eu achei curiosa, porque muitos, eu acompanhei, né, as pessoas, você dizia que as pessoas tinham uma inibição de assumir essa questão tão aparentemente banal dos documentos do Obama. E eu lembro que a Ann Coulter, ela não aceitou. Não aceitou, ela não aceitou, o Horowitz não aceitou. Por quê? Porque é a total desmoralização do sistema que eles idolatram. É. Eles confiam no sistema americano. E não são então, quaisquer pessoas. É impossível que um farsante vagabundo que saiu do nada tenha enganado todo o sistema. É impossível para você, porque o sistema virou para o quê? Para você o quê? O símbolo da razão. E você se apega a ele desesperadamente. Mas, e ao mesmo tempo, quando teve a campanha do Trump, a Ann Coulter estava num programa de auditório, e isso foi acho que um ano antes dele ganhar a eleição, e aí as entrevistadoras, elas tinham só mulheres, perguntaram assim, qual você considera que será o próximo presidente dos Estados Unidos. Aí ela sabia que ela ia quebrar a expectativa, não quebrar a expectativa, mas que ela ia falar algo inconveniente, e ela falou. Que era o Donald Trump que ia ganhar. Então não era um problema. E o pessoal riu. Inibição, porque ela enfrentou, todo mundo riu da cara dela, debochou, ela ficou, aos olhos deles, ridícula, mas ela se manteve a linha. Então não foi por isso, né? Foi uma coisa. Não é uma inibição, é de fato é um apego a um símbolo da razão. Mas um americano patriota que confia nesse negócio aqui, acha que a América é o topo da civilização, de repente ele vê, não funciona. Meu mundo caiu, porra. Quer dizer, todo o ensino aqui, me refiro sobretudo à parte conservadora, é baseada nisto. Você tem uma idolatria da América. Quer dizer, a América é a culminação da razão. Veja, Hegel dizia que o Estado é a culminação da razão humana. Quando você vai estudar o conceito que o Hegel tem do Estado, parece muito com a estrutura do Estado americano. Assim como Maquiavel, né, o que ele descreve como Terceira Roma, o sistema da Terceira Roma, parece muito com o Estado americano. Então, eles de fato veem o Estado americano como o topo da razão humana. A história humana todinha se desenvolveu para chegar ao auge da razão, que é o sistema americano. Então você pode dizer, olha, eu não posso me apoiar nem no sistema americano. Eu vou ter que descobrir a verdade eu mesmo, com o recurso que eu obtive da história cultural, etc. E eu vou ter que ver as coisas como elas são, ainda que todo mundo esteja vendo o contrário. Quer dizer, aí você precisa de uma coragem intelectual, né? sem dúvida. Mas, veja, para quem tem, isso não é tanta coragem, isso é apenas o óbvio. Né? Agora, a vitória do Trump pode parecer uma coisa escandalosa para uma parte da população. Mas para outra não é nada. Porque você não pode dizer que o Donald Trump saiu do nada como Barack Obama. Veja, o Barack Obama, ele só foi senador estadual de Illinois, tá certo? Durante 6 meses, durante os quais ele nunca estava presente nas sessões. Isso é tudo que se sabe dele. Todo o currículo dele é esse. De repente o cara está posto na presidência da República, é claro que foi uma operação forçada, ele foi um tipo criado, tá certo? Então, se ele venceu, bom, você vai ter que aceitar que ele é o presidente da República e pronto, acabou. E vai ter que ver, enxergar nele a expressão da perfeição do sistema americano. O sistema é tão bom que não podemos até um preto da presidência. Agora, você imagina quanta coisa o sujeito precisaria desistir para ele admitir que o impossível aconteceu. Daí também, é claro, isso cria confusão na cabeça das pessoas e a própria questão fundamental, ela se perde. Quanta gente não ficou discutindo o lugar onde o Barack Obama tinha nascido? Nasceu no Quênia, nasceu no Recoprato, mas não é esse o problema. Né? Se os documentos dele são falsos, então por coisa nenhuma, você não sabe onde ele nasceu. E para você saber, você primeiro precisa resolver a questão do documento. Então, o lugar de nascimento é uma questão muito secundária. Porque ele tenha nascido, sei lá, na capital do país, em Washington. Não vai fazer a menor diferença. O documento dele está falso, está falso. Houve até pedidos de impeachment do cara por ser estrangeiro. Mas esses caras são loucos. Eles estão se expondo ao ridículo. Mas a única autoridade que resolveu ir atrás disso sofreu fortes atrações, não? O Arpaio. Sim, mas ele fez o que ele podia fazer, só que ele não é uma autoridade executiva, ele não é uma autoridade judiciária. Então ele fez o que ele podia fazer. O que a polícia investiga e entrega lá o relatório. Agora vocês se virem. Foi muito perseguido por isso. Sim, mas ele também não perdeu nada, porque ele está muito velho, já está na hora de se aposentar. Não acredito que ele esteja ligando muito para essa perseguição, não. E também ele não é um sujeito que tenha traqueiro de mídia, tá entendendo? Ele é uma espécie de Bolsonaro, né? É um homem honesto, está falando a verdade. Mas eu não acredito que ele jamais soubesse defender a sua posição perante si. Quer dizer, aí é um leão velho cercado de hienas, tá entendendo? Ele não vai poder morder todas ao mesmo tempo. Eu acho o seguinte, eu acho que se é para você dar uma entrevista para a mídia, ou se você tem que fazer em condições de você desmoralizar o jornalista desonesto completamente, ou então você não dê. Ou você força ele a reproduzir o que você disse, mas daí precisa de uma espécie de contrato em que ele vai reproduzir as suas palavras corretamente, ou então você grava tudo e depois você transmite. A gravação. É. Se ver, a revista Época, ela fechou depois daquele episódio. Esse já não tinha leitores, perdeu um montão de uma vez, só pronto, acabou. E por que eu preciso de uma vingança, essa vingança já veio? Mas, professor, quando saiu os áudios, enfim, as trocas de e-mails, Wikileaks, da imprensa americana com a candidatura da Hillary Clinton, aquilo ficou óbvio para qualquer pessoa que lê que existe, né, uma imprensa que não é imprensa, que é uma extensão do Partido Democrata. E mesmo assim, essas mesmas pessoas que se dizem jornalistas continuam nos cargos que estão com um público gigantesco falando todo dia. Tem um público gigantesco, mas é um público muito menor do que eles tinham. Né? É, menor. Quer dizer, esse declínio da credibilidade da mídia americana é um negócio notável. Mas ainda tem, tipo, naquele momento deveria simplesmente acabar, porque ficou óbvio, né? Não, mas não dá, isso aí precisa. Não, isso aí precisa muito tempo. Se destruir uma organização dessa, são 20 anos, 30 anos. Como é? É o establishment. É o estrutural. Mas a É o símbolo da razão, sem dúvida. Mais o símbolo da razão. Mas tem pessoa para quem o Jornal Nacional é o símbolo da razão. New York Times é o símbolo da razão. Sim, New York Times, CNN. Até a CNN, que está desmoralizada. Eles não perderam todos os ouvintes ainda. Já devia ter perdido todos, mas... O pessoal, não, mas é impossível que a CNN nos engane. E por que é impossível? Está provado já que engana. Claro, você não... O Papa Francisco, o homem fala absurdo um atrás da outra. Está na cara que ele está contra a igreja, não precisa pensar muito. Agora, você não pode dizer que ele é herético, porque ele não proclamou nenhum dogma herético. Então, eles que eles fazem isso, roem pelas beiradas, fazem um monte de besteira e colocam a igreja numa posição horrível. Mas você não pode acusá-lo de herético. É por isso que eu acho que uma maneira certa de lidar com isso é a desmoralização. Antigamente, quando o Papa estava fazendo alguma coisa, os caras entravam lá e matavam ele. Ou expulsavam com um pontapé na bunda. Você vê que a respeitabilidade dos papas aumentou muito com o tempo. Aumentou e não diminuiu. Isso é incrível. Né? No tempo da cristandade... Ele leu o livro do Malachi Martin, Decline e Queda da Igreja de Roma. O que era o concílio? O concílio terminava em facada, enforcamento. Né? Tinha tudo isso. Tirava o Papa a tapa. Hoje não acontece mais, é intocável. Para compensar também, você vê, no auge da cristandade, quantas pessoas iam à igreja na Europa? 2%. E muitos ficavam na igreja jogando baralho, conversando, bebendo. Então a gente tem uma visão idealizada, né? A pessoa fala, os primeiros cristãos, a cristandade primitiva, ali é a história para você ver. Aí veio o Lutero e disse, não, agora na reforma todo mundo vai ir para a igreja, vai acabar esse negócio. Tal. Quantos iam para a igreja? 2%. Ah, sim. O seu Papa emite o decreto. Quanto tempo o decreto leva para chegar a toda a cristandade? Precisa levar um século. E os pessoal pensam, não, o Papa tem autoridade total, seu poder total sobre a Europa. Falei, tá maluco. Lá, tem mais umas perguntas aqui. Tem duas aqui, então vamos juntar em uma só. O rapaz pergunta assim, como diferenciar a preguiça de cansaço? Quais seriam os limites da nossa concentração, quando saber a hora de parar de estudar, etc. E aí, na sequência, o sujeito pergunta, ele lembra dos livros do mestre do Irala, né? E você recomenda coisas do Koff, que tem vários exercícios práticos, né, assim, e pergunta se há mais livros onde pode encontrar mais informações em exercícios como esse. Que mas eu não vou me lembrar dos títulos agora. Eu posso talvez até amanhã pensar, tentar fazer uma listinha. Paiô. Sim, o Júlio Paiô é muito bom. Tem vários, mas eu preciso pensar um pouco. Agora, negócio da preguiça. Aristóteles dizia, você deve exercer a inteligência moderadamente. Isso quer dizer que você estudar mais de 3 horas por dia perde tempo. O normal, para quem começa, digo eu, é 1 hora, não mais do que isso. Então, durante 1 hora, você vai estudar uma coisa na qual você está mortalmente interessado e você vai estudar porque você precisa daquilo, você vai guardar aquilo para sempre. Agora, estuda 3 horas, 4 horas, 5 horas, 8 horas, está louco. Eu não passo 3 horas por dia. Mas o pessoal pensa que eu estou estudando, falando, não estou estudando, estou só dando uma lambida aqui nos livros para ver o que eu vou estudar. Mas estudar, vamos dizer, com concentração naquele assunto, não, de 1 a 3 horas por dia, não passe disso, não. Senão você vira que nem estudante brasileiro na véspera do exame. Entendeu? Ele vai tentar guardar tudo na memória de curto prazo até fazer o exame, no dia seguinte ele esqueceu tudo. Isso aí também é movido pelo medo, né? Se você é movido pelo medo e não pelo interesse legítimo do assunto, então É claro que a sua reação é querer esquecer aquilo o mais rápido possível, porque aquilo vem uma emoção dolorosa. Ele está criando um reflexo negativo. Mais alguma aí? O que o senhor considera estudar? Por exemplo, estiver lendo um livro de literatura? Não, isso não é estudo. Pode virar um estudo depois, quando você vai refletir sobre aquilo, ler algo a respeito. Mas a simples leitura de um romance é como você assistir um filme. É um divertimento, no fim das contas. Então, a leitura de divertimento, bom, você pode ler quando você quiser, você não tá se concentrando, ah, preciso lembrar tudo isso, preciso aprender isso para sempre. Não, você não está fazendo isso. Tá bom? Então, por hoje, acabou. Até amanhã, muito obrigado.